Você tava onde? O mano tava na praia tomando champanhe. Quer dizer que vocês falaram mal? Falamos. Você falou? Todo mundo falou. Você falou? Falei. Aí, mota pão com mortadela. Toma um cartão amarelo agora pra você aí. Bom, tomou amarelinho, já mas eu sou tempo. Verdadeiro, velho. Não importa, tomou amarelo. Mal caráter, isso amarelo. Não faz mesmo. Que falsidade. É. Já se vira falsidade aí, eu não já falei. Ficou igual meu peru pendurado, hein? Veja se, por exemplo, eu, o Mano, o dia que nós fizemos aqui o programa sozinho, se falamos mal de vocês. Não, não falou, é outro nível. É outro padrão, é outra prateleira. Exato, é uma prateleira maior. Meu nome não é outro. Nós estamos numa prateleira. Como é que é? Meu nome não é osso pra andar na boca de cachorro. Exatamente. Tanta gordura, exato, você não podia ser osso mesmo, velho. O alemão entrou e já não vem, amigo. Meu, se sou eu... Ele já falou isso mesmo, caramba, meu? Mas o cara já foi escalado assim, né? Uma folga logo. Pior que hoje... Primeiro eu... carnaval dele hoje no estádio. Hoje eu tô aqui, Dodô, mas tô mais por tua causa mesmo, por causa dos ouvintes. É. Eu tô mais estragado do que joelho de sapateiro. O negócio foi pesado lá, viu? Eu vi foi feia a coisa lá? É, eu fui do... Você gostou, Ale? Você ficou nos dois dias, não? Fiquei nos quatro dias. Você gostou? Aqui, dois você achou que mereceu a Tatuapé ganhar? Eu gostei, vou falar que eu gostei mais da Dragões da Real, viu? É, que ficou pau a pau ali, né? Dragões. Você nem assistiu, Ale, vai. O que eu lembro, eu vi o... Mas você lembra, Ale? Mais ou menos. Eu vou te falar que... Pô, ele pegou o history do Instagram, pra quem não sabe aquelas historinhas que você faz de 10 segundos. E toda a escola ele falava, Mangueira, belíssima, Vila Isabel, é isso aí. Fez uma média no Instagram e falou, uma hora que ele parava pra pegar a cerveja, ele olhava, vou fazer aqui o risco, ele nem viu. Eu só não tomei acetona pra não estragar o esmalte dos dentes. Entendi. Né? Olha. Eu só queria saber, velho, o desgraçado do jurado que ele tá lá pra avaliar a porra de um quesito esquece de dar nota. A gente falou isso ontem. O que esse desgraçado tá fazendo lá, cara? O cara esqueceu de dar nota de novo. Não, mas de qual que é a alegação do cara, velho? Foi no banheiro. Foi no banheiro. Quer dizer, foi uma nota ali. Não, mas Domênico Gato, por exemplo, uma escola passa pela avenida, talvez aí uma hora e pouco. E não é que uma já vem 15. Na bota da outra. Tem o 15 tempo, né? O período ali, tá certo? Que os caras vão varrer a pista, que algumas escolas alegam que a outra molhou e o cara passa o rodo e demora uma hora. Então o cara, se quiser dar uma barrigada no banheiro, 15 minutos é um tempo hábil, velho. E não é que o cara tá indo pra pegar a fila junto com o povão. O cara é jurado, mano. Tem banheiro na torre dele. O cara, ele tem aí uma prioridade pra utilizar o banheiro, o sanitário. Dormiu. Então, RG, a partir do momento que o desgraçado tá lá pra avaliar... Ah, porra, não é que ele tá pra avaliar todos os quesitos, é um único quesito. Um único quesito. Esquece de dar nota, velho. Esse cara tinha que ser arrastado, velho, com o carro alegórico, velho. Da Marginal Tietê até o término da Marginal Pinheiro. Ele é um fenômeno criativo tão grande que ele consegue fazer um argumento todo. Por causa do cara que esqueceu de dar uma nota. Velho. Eu tava vendo certo. De apuração. Não, mas eu estava falando isso, que é um absurdo, velho. Eu tô dando parabéns a você, mano. A sorte. Esse cara, Domênico Gato, ele deveria estar no carro alegórico, só que como roda. É verdade. Você amarra o cara. Mas, mano, a sorte... Sabe qual que é a sorte? É que ele esqueceu de dar uma única nota pra uma escola que já tinha 3-10 e tem descarte. Você imagina se o negócio, RG, é somatória de votos. O couro ia comer. Você vê como o mundo é injusto, Domênico. Por exemplo, na época que eu tava na escola e eu ia mal, nenhum professor meu esquecia de me dar nota e falava, não, vou pegar a média da classe e vou te dar a nota igual. Não, o cara sempre lembrava de dar nota. Você não tirava 10 lá embaixo, mas você não tirava 10 nas outras também. Não, mas aí tinha que pegar a média da classe. Então, não tinha descarte. E não tem descarte lá, né? O mundo é injusto. A sorte foi essa, que tem descarte e se fosse 0 ou 10, é a mesma porcaria. Na época da escola que eu fiz, se tivesse descarte, não ia adiantar porra nenhuma pra mim. Não? Não. Ia repetir de todo jeito. Ia descartar um. Ia descartar. Ô, Dodô, mas o que o pessoal fala do estádio 97 é um absurdo. Aqui em São Paulo. Mas fala bem ou mal? Fala bem? Muito bem. Mas no Rio também? No Rio também. Você foi pro Rio também, Ale? Também, nos dois dias do Rio e os dois em São Paulo. Aí muita gente falando, pô, que legal e tal, não sei o quê. E muita gente falando do Rudy. O Rudy não tava junto com ele. Aliás, o Rio saiu hoje já? Não vem me zoar. Tá acontecendo agora. Ah, é quem que ganhou? Não sabe ainda? Não, ainda tá empatado. Mocidade, Portela e Mangueira. Você dá uma cortada na lei agora, Domingo. Tudo bem. Não, porque falou. Não, porque os caras falavam pra acudir o Rudy, que tá do outro lado da avenida, largado, parecia um pudim de pinga. E os caras, e ali eles já não estavam selecionando agora, mais. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, não sei se vocês concordam. Eu não manjo porra nenhuma de carnaval, mas vocês não acham que esse negócio de descarte é uma bobagem? Bobagem. Você não acha que tem que somar tudo e quem tem mais? Então pra que o cara tá lá, né, velho? No Rio não tem descarte, não. Tem. No Rio também tem? Descarte, ó. Ah. Sempre descarte. Ah, absurdo. Não, mas ano passado no Rio de Janeiro não tinha descarte, não. Teve uma época que tomava tudo, velho. É bobar, não é? Não. Eu não também sei se acho. Não entendo qual é a lógica. Por que que tá descartando uma nota do cara? Pô, o cara ficou lá, velho. Não descartar porra nenhuma. Soma tudo e vê quem ganhou. Pensa igual a você, Domênico. Não é verdade? É. Tem razão? Tem. Ah, eu acho. Mas sabe o que é, ô Domênico? Esse experimento que acontecia antigamente, às vezes o cara dava 5. Uma nota 5. Aí cinco. Descarta, não, entendeu? Essa nota aqui não vai. Não, 5. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu acho que tá empatada ainda. Em Mocidade. Eu vou ver aqui, eu vou ver. Eu gostei Portela, da Portela. Ah. Eu gostei da Mocidade também. A velha guarda da Portela. Você lembra da Portela ali? Você lembra não, da Portela? Não, lembrou assim. A Águia, né? Qual que era a bateria. Alô, Portela. Qual que era aquela escola que o cara saiu do tapete voador lá? Qual Portela, é? Alô, Portela. Não, foi da. Portela o quê? Grande Rio, não era? Não foi da Grande Rio. Foi da. Era o Aladim lá. Quem que era? Tijuca. Foi da Tijuca? Mas aquele lá, a ideia foi sensacional. Maravilhoso. O cara não saiu. Tô tentando lembrar. O cara não saiu. Era Miguel. Era uma ilusão. Era uma era. Mas foi louco aqui. Mas deu a impressão. Viu? A sacada foi legal. Verdade, não. Porque teve muita gente que pensou que o cara tava voando. Ah, eu vi uns 4 voando. Ah, você deve ter visto. Ah, você viu mesmo. Muita gente voando. É. Mas, ô, Motinha. Você viu, tinha um carro que desmoronava, né? Parecia real. Não, isso aconteceu mesmo, mano. Não foi ensaiado. É. Besta, não foi ensaiado. Cascada humana. Caiu mesmo. Obrigado, Igor Mendonça aí, ó. Do Aladim lá, foi a Mocidade. É, foi a Mocidade, pô. Foi muito bem, Mocidade. A escola que eu mais gosto é aquela Mocidade Alegre. Gosta da Mocidade? Ah, é gostoso. Achei que você gostasse da Mangueira, cara. Não, essa eu gosto, mas é que Mocidade Alegre. Você desfilou com o Dodô, não? Eu cresci com a Mocidade Alegre. O Dodô, você desfilou? Que de Dodô, mané Dodô. Vai, defende. Você não gosta da Império da Casa Verde, que é do Domingo? É, Império da Casa Verde. Tava disputando o momento e depois caiu. Mocidade Alegre. Não caiu pra cima, mas caiu. Caiu, foi. Ô, Dodô, Mocidade Alegre. A Vila Maria também. Não lembro muito de homem pelado pulando. A Vila Maria começa bem e depois vai mal também. Entendo também. Cara, os caras prejudicam a Vila Maria intencionalmente. O melhor. É raiva. Da Vila intencionalmente. Maria, é. Mas tava bonito mesmo o desfile da Vila Maria. Melhor mesmo foi a Nem Império. A Santa ajudou nós. A Império da Casa Verde. Bom, não importa. Oh, vamos lá, Motinho. A gente vai falar. Não ganhamos nada com o carnaval, então vamos parar de falar do carnaval. Não, porra nenhuma. Ô, Domênico, hoje tem. Agora o... ganhou fogo. Esse pendrive aí. Sou o dono da bola. É do Bruno, produtor. Sou o dono da bola 4. Tá. E eu queria agradecer ao Neto que elogiou o quadro e o programa ao vivo. Sério? Segunda-feira. Não pode ser. Juro, verdade, pra você. Verdade. Juro pra você. Não pode ser. Valeu, Neto. Falou que o Rudy é menor que ele. É. E são não pode ser. É. São pessoas como o Neto, quando que gostam de como o Mano Brown. Eu fico feliz Mano Brown. De ver que eu tô no caminho. Não, sacanagem. Mas o Neto, falando sério. O Neto elogiou mais alguém do programa? Elogiou o programa e o quadro. Mocidade e Portela tá empatado, eu acho. Devolver. Empatado aqui o negócio, hein? É nóis. Bom. Motinha, vamos lá, vamos ao Corinthians que joga hoje. Vamos começar. Joga hoje? Corinthians, é nóis, mano. É hoje, mano. Cadê o Zante? Joga hoje? Joga hoje, Copa do Brasil, filho. É Copa do Brasil. Hoje é nóis. Põe de novo aí, Domênico, eu vou fazer remixado aí. Como é que é? O Bando de Louco. O que é isso? É a sua mãe? Que é isso? Que é isso, Juizão? Que é isso? Não, é essa véia, galinha, procurando... Então, desculpa, mano, é um desrespeito aí, é o cacarejo de uma galinha procurando... Masculino da galinha. Eu tô pedindo desculpa pra vocês, você vem aí com pedras aí não, e paus. Gizão. Aí não dá. Pô, é o que ela gostaria, um pau mais. Para aí, ah! Mas é nóis, mano. Vamos aí, Motinha. O bagulho é louco. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. É Libertadores, mano. O bagulho mano. É louco. Quer dizer, o Corinthians joga hoje contra o Brusque, né? Santa Catarina, às 21h45. Sim. Né? O Jô. Voltou pro banco, né, mano? Sim. Apesar de ter feito uma ótima partida contra o Palmeiras, o Jô voltou pro banco, né? O Léo Jabá é mantido aí como titular. E o Jadson deve entrar no segundo tempo. Apesar que o Carille falou que não confirma, viu? Que ele vai entrar. Mas todo mundo tá falando que o Jadson vai estrear, né? Então, Motinha, com relação aí ao time do Corinthians, o Carille coloca novamente ali o Casim pra fazer a função ali de centroavante. Ele mantém o Léo Jabá aberto pela esquerda no lugar do Marlone, na direita tem o Romero. Centralizados ali, você tem aí o Felipe Bastos junto com o Maicon e na cabeça de área você tem o Gabriel. Na zaga é aquela que todo mundo conhece, é o Pablo e o Balbuena. Nas laterais ali você tem o Arana e o Fagner. E no gol é o Cássio, cara. Eu acho que o Carille tá indo muito bem. Inclusive, aí eu não tive a oportunidade aí de comentar a partida aí do Campeonato Paulista que o Corinthians fez contra o Mirassol, que era o time sensação até o momento aí do Campeonato Paulista, não tinha perdido pra ninguém. O Corinthians foi lá conseguir empurrar a janta do Mirassol. Opa. E fez bem. Então a torcida do Corinthians tem que dar um voto de confiança aí pro Carille. E eu entendo também aí que existe uma precipitação para que o Jadson possa estrear. A torcida do Corinthians já tem muito fresca na memória a performance do Jadson em 2015 e tudo mais, concordo, legal. Mas eu acho que a gente não pode queimar etapas, cara. Principalmente diante de um Brusque, tudo bem, ó, adversário, Copa do Brasil, ninguém conhece. É difícil, mano. Cara. Então, não dá pra avaliar, Motinha. É jogo único de novo? É, de novo. Essas duas primeiras fases... Não pode empatar. Mas agora, não, são jogos únicos. Empate é empate agora. Então, agora muda, porque, por exemplo, na primeira fase, no primeiro jogo da Copa do Brasil, o visitante jogava pelo empate. O jogo era na casa do adversário e o visitante jogava pelo empate. Agora, permanece da mesma forma, o jogo é na casa do o jogo é na casa do Brusque, tá certo? O Corinthians é visitante, só que, diferentemente da primeira etapa, o Corinthians ele não joga pelo empate. Agora, se acontecer qualquer tipo de empate, o jogo vai pros pênaltis. Pênaltis. E direto. Aí que mora o perigo. Porque o Corinthians ele vai jogar num estádio extremamente acanhado, é um estádio que o Brusque tá acostumado a jogar. E diferente do adversário do São Paulo, o Brusque ele tinha até a possibilidade de mandar o jogo num outro estádio maior, pra poder arrecadar dinheiro, ganhar, sei lá, em Brasília, pra vender o mando, né? Em Manaus, onde quer que seja, ele poderia ter feito isso, mas não quis. Ele preservou aí o estádio onde ele tá acostumado a jogar pra tentar avançar de fase na Copa do Brasil. Lembrando que o Brusque ele já eliminou o Remo na primeira fase. O presidente do Brusque falou que isso era demonstrar medo, que não acreditava no time. Não, mas é que tá, Motinha. Tá certo ele, né, mano? Eu acho que tá correto. Eu acho que tá correto. É 8 mil pessoas que cabe lá, viu, Domenico Gato. A chance do Brusque... Só. Não, 8 não. Não, 8? A perspectiva de público hoje gira em torno de 4.500 pessoas. Só? Sim. Porra. Mas é um estádio extremamente acanhado, Domenico. Estádio Augusto Baier. Então você tem uma ideia, Domenico. O gramado é bom, pelo menos? 8. O gramado inclusive o Corinthians ele liberou para que os torcedores pudessem acompanhar ontem, acho que cerca de 2 mil torcedores do Corinthians estiveram no treino ontem para poder acompanhar a equipe, e o gramado aparentemente é bom, só que o estádio, Domênico, ele tem um muro na sua lateral e não tem arquibancada ali. É, um lado. Nossa. Não tem. No gol, Domênico Gato, também atrás de um gol do lado esquerdo, que teremos ali o posicionamento da televisão, é como se fosse uma laje, velho, não é uma arquibancada gigante. Vide porque é um estádio de 4.500 pessoas. Gol de PVC, aqueles gols que ele sabe, aqueles canos. Viu ali? O estádio, né? O estádio lembra o antigo da Portuguesa da Ilha. Só tem um lado, entendeu? Ah, aí atrás dos gols e na frente, você não tem nada. É só um lado. Entendeu? Então o Corinthians ele precisa tomar cuidado, Domênico. Ele tem a obrigação de avançar. Porque um time que tem a estrutura que o Corinthians tem, o elenco que o Corinthians tem, seria vergonhoso. Mas é perigoso. Independentemente do que acontecesse lá, o Brusque pode jogar a bola que o Barcelona não joga. Mas a obrigação é toda do Corinthians nesse jogo. Mesmo sendo visitante, por grandeza, mesmo, né, correndo o risco de empatar e levar o jogo para os pênaltis aí, o Corinthians ele tem a obrigação de ganhar, assim como os outros grandes também. São Paulo, Vasco, Fluminense, que também jogam hoje. Então, eu acho que o time do Corinthians está pronto. O Carille está acertando o time do Corinthians aos poucos e o Corinthians está jogando bola. Volto a falar aqui, um time que era desacreditado no começo do Campeonato Paulista, todo mundo, não sei não, esse time, no Campeonato Brasileiro pode ser que caia. Por aproveitamento, o Corinthians é o melhor time do Campeonato, do Campeonato Paulista. E dentro do Campeonato Brasileiro, ele pode fazer uma boa campanha sim. Claro que você perder jogadores que são importantes no decorrer do ano, por lesão, por cartões, pode fazer falta. Mas hoje, Domênico Gato, o time do Corinthians, que era desacreditado em janeiro, tá indo inclusive bem, era motivo até de piada. Por enquanto tá indo bem. Pegou o Palmeiras, que é um time aí que é um candidato à conquista da Libertadores. O Corinthians jogou bem e ganhou o jogo. O Corinthians pegou o Mirassol, que era um time sensação do Campeonato Paulista, jogando lá no campo dos caras, foi lá e ganhou o jogo também. Então, a torcida do Corinthians precisa dar um voto de confiança, tanto pro Carille quanto pro elenco. E vamos que vamos. É isso aí, ô Motinha. Vamos lá. Vocês? Tá sem ritmo, né, Mota? Vamos, São Paulo, vamos ser campeão! Vamos, ser campeão! O São Paulo que também joga hoje, né, pela Copa do Brasil, daqui a pouco, 7h30 da noite, em Londrina, no Estádio do Café. Que hora que é o Corinthians, mano? 9h30. É da TV. É 9h45. 9h45, né? E o São Paulo? 7h30. Ah, já. Contra o PSTC. Podia ser chamado de Domenicão. Qual? Do Café. Corinthians, o famoso Domenicão. Eu ficaria muito feliz. Homenagem. Muito obrigado. E o Ceni aí treinou pênaltis, viu, Domenico? Porque, já? Né? Porque exatamente isso, velho. Se der empate, vai pros pênaltis. É o Londrina? Em Londrina. Não, em Londrina. É o PSTC. O adversário é o PSTC. Eu vou sujar. Que seu nome no PSTC. É Paraná Soccer. Paraná Soccer Team. Eu vou sujar. Seu nome no PSTC. Eu falei pra você. São times novos, né? É time de empresários. É um time de 22 anos e ele foi formado por empresários, entendeu? Caramba, hein, é, porque é pra revelar jogadores, só tinha as categorias menores, só as categorias de base. E como é que ele chegou na Copa do Brasil? Ganhou alguma coisa pra chegar aí? Tem 22 anos esse time, entendeu? Então, mas ganhou alguma coisa? Não, porque daí, aí o que aconteceu... Ele joga o Paraná? Porque é o seguinte, a Copa do Brasil é ranking, não é? Vamos deixar o Ale concluir. Aí virou obrigatório ter o profissional também. Então, o foco deles é a base. Sim. Pra revelar e depois vender. Não, mas como é que eles chegaram na Copa do Brasil? Convite, né? Foi convite? Não é convite? Na Série B, em 2015, eles foram campeões. Agora não sei. Uma Série B, pô? Do campeonato de Curitiba lá? Ué, mas tem cada time, Domênico. Pô, você vê, começa o começo da Copa do Brasil, tem cada time que você fala, meu, de onde veio isso? É muito convite, eu acho. Não é? Então, não, não, você deveria trazer informação, Matinho. Falou... Você é o repórter, você tá aqui pra... Não, não é CBN. O cara é o repórter, ele tá aqui pra trazer sabe todas as regras, ninguém sabe aqui, ninguém tá falando. Deveria. Antigamente. Pra zoar o Domênico, você também trabalha isso, velho. Não, você também trabalha com isso, velho. Eu posso falar do Brusque, você fica mais no ar do que eu. Ué, não importa, o Brusque que você chega lá, mano. O Brusque. Também foi campeão catarinense lá. Vice-campeão. Né? Deu critério lá no campeonato catarinense. Sim. E foi por convite. Agora o cidadão aí, tá certo? Que vem pra trazer informação do clube. Mas o Brusque vem convite? O Brusque não, é o ranqueamento do campeonato catarinense. Ele disputa o campeonato catarinense. Nossa. É o vice-líder do campeonato catarinense. E é por esse motivo. Bahia. Mas não é o ranking do ano passado? Sim. Deixa o Bob falar. Então. Fala aí, Bob. Agora o cidadão ali, pra me zoar e te zoar ontem, ele arrumou informações. Mas isso é fácil, aí né? Aí arruma. Ah, zoar trouxa é fácil. O cidadãozinho que senta do teu lado aí também é um vendidinho. Viu? É você, é um vendidinho. Mas vendidinho. O Benja não age na maldade. Ah, não, imagina. Imagina. Mota sim. Ele ficou falando do seu passeio lá, sua trip em Serra Negra. Ele fala quase brincando. Ele não tem maldade, o Benjamin. O Mota tem. E o que senta aqui também. O anão? Agora, falou pra caramba. Eu tenho certeza que o único que não falou mal de nós é o Benja. Você sabe. Tenho certeza. Tá rindo o quê? Não, mas o RG ele pode ter falado, Domênico Gato, mas eu sei que o RG Ciane, é uma pessoa de bom conta. Coração. O RG, o Sombra e o Benja, eu tenho certeza que qualquer tipo de brincadeira que eles tenham feito, são brincadeiras saudáveis. Saudáveis? E sem maldade. Vai, Alice. Diferente do Mota. A única brincadeira que nós fizemos é que vocês estavam todos pulando carnaval. Os caras estão... Por exemplo, Dodô não pula carnaval. Não pula carnaval. O Mano não tava pulando carnaval. Só o Ale e o... O São Paulo que hoje vai com o time. Vamos se preparar melhor pro programa? Que isso? Seu pudim de pinga do caramba. Tá tomando madeirada ontem. Vai, ô. Tá tomando madeirada. Ô, cutina de cachaça, fica na sua aí, ó. Vamos se preparar melhor pro programa, Mota. Vamos? Ele foi no bloquinho ali no centro. Toma madeirada. É só isso, São Paulo? Toma madeirada do Mendigo. Vai deixar para. Dá pra cortar, velho. Cala a boca aí. Vai. Eu não aguento, velho. Cara, esse velho dá ânsia de vômito, só de olhar. Não, pra... aí não. É, então deixa que eu converso, velho. Mas dele, se tá ele vier aqui no programa, você vai? Eu saio. Ah, para de frescura, vai. Não, até porque ele é de outra rádio, né? Não pode entrar aqui. Pode né? sim. Sei. Não, não sei. Ele aqui não. Bem pode sim. Ele falou, isso é falta de lapada, né? Nem sabia que ele tava errado. Mas vai trazer. Vai trazer, vai trazer uma coisa dessa aqui, pelo amor de Deus. Como é que ele tá na rádio e é presidente de um clube? Ah, então. Caráter, né, velho? Caramba, olha, não, qual que é o problema? Qual que é o impeditivo? Ah, falou o advogado, vai lá. É, qual é o impeditivo? O advogado, eu gosto vai do lá. Vamp, eu você gosto pega do no pé da Vamp, essa ele, porra, cara. Vem. Dá pra ele, velho. Não é você que fala que futebol tem que ter menos mimimi, que futebol precisa ser mais brincadeira e menos cara espírito aí agressivo? Vamos fazer então, fala espírito pra armado ele, contra tá? o Vampeta, cara. Mano, pra mim é um trouxa, vamos fazer o minha lapada da minha vida, pra ele voltar a ficar beleza. Vai, escatar outro. Vai, deixa ele falar do seu pau. Vai, pudim de pinga. Mas para que você tá predisposição, mano. É ruim pra você, cara. Não, pra ruim pra mim, é. Falou. Bom, e aí? Muda essa olha, energia. O que mais? Vamos lá ao time pro São Paulo, do São Paulo hoje. Sidão, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Júnior Tavares. João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero. Cueva, Luiz Araújo e Prato. Time completo. Agora, se não ganhar, hein? Ah, vai o... né? O Ceni poupou eles aí no final de semana pra isso, né, velho? E o Wellington nem tá voltando, né? Tá voltando, mas acho que não joga hoje ainda. Mas não, eu acho que... Claro que o momento do Luiz Araújo é um momento importante. O menino tá ganhando voando, né? confiança. Mas a longo prazo, a médio prazo, eu acho que o Wellington nem é mais jogador. Mais jogador? Eu acho. Talvez ele use mais um moleque no segundo tempo, né? Assim, pode ser. O time tá cansado e tal, coloca ele e vai voar, né? É isso aí. Tá certo. Bom, é, já as duas últimas agremiações é o seguinte. Seu estádio 97 aqui pela Energia 97 em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, hein? Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E nome também de BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3337888. Ou acesse bvfinanceira.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E Extra, preço baixo no Extra, que você economiza. Mas antes da gente partir para as duas agremiações que faltam, o Benjamin vai falar de Frico. Fala aí, Beijinha. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Boa, Beijinha! Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Perguntar pra você, porque esse negócio de carnaval, viu, RG? Sim. Essas coisas todas, eu não. Puta, me perdi. Que dia que é hoje, hein? Hoje? É, que dia que é hoje? Pra ser o governo, hoje é uma tremenda de uma quarta-feira. Quarta-feira, meus amigos. Quarta-feira, RG. Sabe sim. Que dia que é quarta-feira lá no McDonald's? Sim. Dia de Big Mac, RG número 2. Garoto. É, Big Mac. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles. Num pão com gergelim. Comi hoje. Musiquinha super conhecida, né? Especial. Todo mundo canta essa música, é o clássico dos clássicos. Big Mac, meus amigos, por apenas R$8, só R$8. Com batata e refri por apenas R$19,90, RG. Boa. Olha só. E sexta-feira é dia do quarteirão com queijo, hein? Tem muita gente que adora o quarteirão com queijo, é sexta-feira. Já sábado tem novidade, hein? Tem o triplo cheeseburger. Sensacional. Clássico do dia McDonald's, hein? Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada um. Amanhã um clássico no McDonald's. Amanhã é dia de cheddar McMelt. E McDonald's, meus amigos. Bom, vamos lá, dando sequência aqui no Estádio 97. Estádio 97. Agora quem dá bola é o cantor. Evidente. Olha o remix, né, Domênio? Evidente. É, Domênio? Meteu um remix aí, velho? Pô, que é isso. Aqui é imparcial, né? É. E aí? Você não imita uma sardinha agora? Hã? Nossa! Mito o quê? Olha o que você vai falar. Você não mexe comigo hoje, não, rapaz, não tô bem. Por que você não tá bem? Deixa o RG comentar o seu. Como é que foi seu carnaval? Não, mas não é a avó, Bobá, você tá confundindo. O pessoal. É a avó, velho. Me persegue, evidente. O que, que ele tem a ver com a avó? É que o Azedão também é palhaço. Parabéns aí, a campeã de Santos, a fala, Santos sempre Santos. Fala, Montinho. A rádio tinha um bloquinho lá. Ah, é? Foi campeão. Ah. Bloquinho? É homenagem ao Azedão esse ano. Todo mundo com a máscara. Bloco do Azedão? É, Tiala Evidente. Ala aí, Tiala, Chupa Domênico. Não, não, pai. De careca com a taça da Série B assim, ó. Nossa. Olha, o Azedão e RG. Fala, velhinho. O Ricardo Oliveira não treinou, viu? E uma dúvida aí pro clássico mesmo, viu? Os caras estão com, como dizem, como o machucado foi na orelha também. Estão com pinga, né? Difícil aí pro Ricardo Oliveira participar. Agora, quem treinou foi o Renato. Renatinho. Né, o Dorival não confirma, mas ele treinou. E o pessoal aí da comissão tá achando que ele pode jogar aí no clássico, viu? Sim. A questão é a seguinte, né, mano? O Santos tem uma semana para se preparar, jogo duro, né? Vai pegar o clássico na casa do adversário. E o time que ele gostaria de colocar em campo, e todos os torcedores do Santos gostariam de ver também em campo contra o Corinthians, seria com o Vladimir, o Vitor Ferraz, o Lucas Veríssimo, o Yuri e o Zeca. O Renato, o Thiago Maia, o Lucas Lima, o Vitor Bueno e o Ricardo Oliveira e o Copete. Né? O RG, só para informar aqui, ó, é, eu tenho informação forte porque eu sou um repórter, né? Eu não sou qualquer um falando em rádio, não. Sim. É, o PSTC se classificou porque foi o quarto colocado no Paranaense do ano passado, né? Então, palmas para quem corrige. É igual aquele tatuador que corrige uma tatuagem ruim, né? Ele tem que fazer um trabalho dobrado. Boa, muito bem. Se preparou pro programa, diferente do Mota, né? Formou bem. O Mota tá bravo, velho. Então, Motinha, esse é o... É ô, o Sapo, você é mó traíra, hein, velho? Você acabou de pular aqui dentro, já tá inchando aqui, ó. Tá inchando? Como assim, inchando? Fala a verdade. Isso é verdade. O Rudy falou que ele é sapo. Viu, Motinha? Então eu acredito que esse time deva ser o preparado essa semana pra enfrentar o Corinthians. Sim. Vamos torcer pra isso. Não sei não se o Renato joga, hein, RG? Não, o Renato já tá treinando. Ele tá treinando, mas mano, eu duvido que ele entre num clássico pegado do jeito que será. Os caras podem guardar mais pra Libertadores, E eu, se sou meia do Corinthians, eu já dou na lesão. Já dou na lesão. Mas não pode. O quê? O cara vai jogar Libertadores, não pode. Então não entra nesse jogo, Paquito. Ô, mano, ô, RG. Sim. E o Dorival explicou também que o pessoal tá criticando, né, e tal. Ele falou que tem que ter cautela com os reforços aí que chegaram, né, pra se adaptar aí ao jogo do Santos, né. Sim. E falou assim, meu, mais paciência, pediu paciência pra torcida, né. Começo de temporada, os caras chegando. É, vamos cair no velho e tradicional discurso do campeonato estadual, Motinha. Não serve pra nada, não vale nada, mas perdeu, velho, e quando perde perde clássico, então, aí, não, aí desgraça tudo. Vale entendeu? Muito então, mais que o brasileiro, que Copa do Brasil, isso é evidente. O que, Azedão? O Paulista. Ah, dá uma segurada. O Paulista é mais difícil. Dá uma segurada aí, fica miúdo aí, vai. Bom, e outra coisa, eu fiquei, esses dias aí. Eu fiquei fora no bloco lá, me responde uma coisa, hoje tem o quê? É Copa do Brasil? Hoje tem. Mas o Santos não tá? Não. O Santos está se preparando para o campeonato ainda estadual não tá. E Libertadores. Ah, Libertadores. Mas quem joga hoje não está na Libertadores. Oi? Tá parecendo Mota, não sabe nenhuma informação. Não, é só para saber. Isso porque ele é jornalista. É. Não, ele tá querendo zoar porque o Corinthians ele não tá na Libertadores. Não, São Paulo, é um palhaço, né, velho? No carnaval ele pulou de palhaço. Mas seu time daqui a pouco pode estar entrando na Copa do Brasil. Eu não tenho time, não. Eu não tenho time, não sei como é. Então não tem. Tá certo. Daqui a pouco seu time pode estar na Copa do Brasil só também. Só isso, Santos. Não, tá certo mais ou menos, que o Santos é o terceiro do grupo, né? Ah, o Santos é o único que não se classificaria hoje, né? Então... Mas tem muito campeonato ainda, né? Tem. Quantos jogos já foram? Seis? Isso. Tem metade do campeonato ainda, né? O Santos vai classificar, não tenho a dúvida. Acredito que os quatro se classificam. O ano passado o Palmeiras tava pra cair, depois ganhou dois jogos, classificou em primeiro. Não tem jeito. Até se perder, classifica. Classifica. Vamos lá. Minha vida é você. Domênico, tá chegando a hora da Libertadores pro Palmeiras. Verdade. Né? Mas quem vai ficar de fora do primeiro jogo aí é o Mina, né, Dodô? O Mina ele fez expulso, uma partida né? Na última Libertadores, né? Contra o Santa Fé. Santa Fé. Não, ele jogava nos Meninos da Fé. Mas ele jogava lá no Santa Fé. E aí foi expulso e teve que cumprir um jogo e vai cumprir agora. Um juiz brasileiro. Sabe o que eu ia falar aqui antes do Motinha continuar? Eu não sei quem sai, quem fica. Agora, uma coisa é verdade, viu? De todos os jogos do Parmeira, o melhor zagueiro sempre tem sido o Eduzinho. Ele que vai ser substituído. Então, o Dracena está indo sair, bem. Viu? Não pode sair, como não pode sair? Mas ele alguém tem que ficar fora, vovó. Mas não é ele. Como assim? Então tira o Vitor Hugo. Pode ser. Ou tira o Mina. Porque, ó, Mina não, você é louco. Não, eu não falei o Mina. Velho. Alguém tem que sair pra ele jogar. Não. Ele é o melhor dos zagueiros. E ele não pode jogar todo jogo também, que é muito jogo pra ele. Ele já tá mais... Mas, ó, você continua. Eu entendi o que você falou. É o meu opinamento. Mas eu acho que ele tá bem. Não, mas tecnicamente eu acho ele melhor que o Vitor Hugo. Ele tá o melhor dos três, quando ele joga. Não, melhor que o Mina não. Que o Vitor Hugo também, não sei lá... Melhor que o Vitor Hugo também não, acho que é o mesmo nível. Não, tecnicamente eu acho melhor. Acho que tá. Eu gosto do Vitinho, hein? O problema do Dracena, Domenico Gatta, é que o Edu já tem uma certa idade, ele não dá pra ser aquele primeiro zagueiro que você conte pra todos os momentos, pra ser titular durante boa parte do campeonato. Até pode ser, mas precisa ter um reserva à altura dele. É porque ele é mais Dracena, velho. Né? O Edu Dracena, servindo talvez ali como um jogador de opção, quando não puder jogar o Vitor Hugo, melhor, o Mina, né? Tá muito bem servido. é que o Edu hoje, diante do... Até não é uma crítica, mas o jogador, quando ele vai ficando mais velho, ele já não tem mais aquela mesma a mobilidade que ele tinha, né? Ele já não tem mais aquela velocidade, aquela explosão. Então é normal que o cara já não seja mais aquele jogador rápido que foi. Aí você pega Ricardo Oliveira, Kaká, Ronaldo Gaúcho, e com o zagueiro não é diferente. Então Edu Dracena, se ele tiver que ser aquele homem de primeiro combate, fica numa situação mais complicada. A situação dele passa a ser um pouco pior. Mas eu acho que ele é muito bom. O Edu Dracena, até quando atuava no Corinthians, ele não conseguiu ser titular, mas sempre foi um puta zagueiro. Sempre que entrou, deu conta do recado. E o Eduardo Batista espera contar aí com o Tietê, né? Só o RG não curtia muito o Edu Dracena, né? É, levantou só a taça. Só no início da carreira dele. O RG então, até no auge, mano. O cara levantou a taça da Libertadores e falou, olha lá, é o Edu que vai levantar a taça. No auge você tá cometendo uma sacanagem com a minha pessoa em fazer esse comentário. Porque no auge eu nunca critiquei o Edu Dracena. Naquela época que foi campeão da Libertadores, você não fazia ressalvas com relação a ele? Não, fez ressalvas. Ressalvas. Ah, o Edu Dracena, os últimos 2 anos dele no Santos. Você tá sendo injusto. Fala, não, imagina. Então foi um erro meu. Desculpa, Eduardo Batista tá esperando aí contar com o Tietê, né? Que tá pronto já pra jogar. Agora vai jogar sim! Red Bull. Ai, chegou o carteiro. Que é isso, juiz? Que é isso, ô juiz? Dá um isso jeito nisso aí, ô juiz. Que é isso? Bonitinho. O grupo reunido. Ah, que lindo. Que falta que vocês fizeram. Saudade de você, Dodozinho. Você tá parando o programa pra falar. Mais falso, né? Alegria. Eu vi ontem lá uma foto que você pôs X em todo mundo. Eu posso divulgar. Se você quiser, eu divulgo. Eu não divulguei, mas posso divulgar? Convém? Sim. Põe até o teu diálogo, se quiser. Põe o diálogo lá que ele colocou, viu, mano? Beijão. Só não vou fazer isso pra não denegrir a sua imagem perante o ouvinte. Mas o Domênico, e o Alexandre hoje teve uma conversa. Meu menino, meteu o pau no cara ontem aí. Não, mas eu vou tá todo mundo aqui, querendo saber aí. Eu noto maldade nas declarações do Benji, diferente do Mota. Imagina. O Mota, assim, é um cara que quando fala. Baba-ovo do caramba. Se morder a língua, morre envenenado. Parece que eu ganhei na loteria, RG. É. E ontem tava... Estranho, né, cara? Vazio, aquele... Tava melancólico, Eu vi. Tava tão melancólico que tava com tempo, bastante tempo, né? Pra ficar no celular. Olha, vou dizer uma coisa, vou falar pra você. Olha, quando a gente foi interrompido, o Palmeiras fez a melhor partida do ano. Foi essa última partida que nós não pudemos comentar. E não sei se vocês comentaram. Principalmente, o primeiro. Tá fechado o microfone, trouxa. Outro microfone. Contra o Linense, a avó não assistiu, viu, Léo? A contra o Linense eu não assisti. Agora, não, mas eu acho que foi melhor esse. Contra a Ferroviária. Contra a Ferroviária foi melhor. Contra o Linense eu não tinha assistido. Mas eu... Fala. RG, os caras não vêm agora e querem comentar jogo de um mês atrás? Já falamos direto, velho. Ah, duvido que vocês falaram. Falou pra caramba, falou. Duvido. Não tinha ninguém pra falar do Palmeiras. Não, mas quando é justo, é justo. Entrou 20 do Palmeiras. Aí não. Aí você tá cometendo uma injustiça. Não sei. Eu não tava ouvindo. Faz o filho agora, não fala. Pergunta pra dona Jamile. Não, minha mãe também não ouviu. Ouviu sim. Quando eu não tô, ela não ouve. Ela ouve sim. A dona Jamilton não tava ouvindo. Jamilton, respeito pra minha mãe. Agora, eu tava no carro, né? E vim ouvindo um pouco do programa. Obrigado pela audiência. Que hoje não tem trânsito. E ontem também eu tava ouvindo Tranquilo. Agora, sendo justo, né? Ontem tava 1 bilhão de vezes melhor. Tava 1 bilhão de vezes melhor? Ah, você é o júri agora. Mas não tem problema. Faz o seguinte. Eu tô sendo honesto, velho. Mas não tem problema. O Domênico até falou, pô, hoje ontem era o time A do Estado 96. Era o time A, mas então, não é por causa disso. Tava diferente. Olha, então, tava legal. Meu, tava espetacular. O Mota assim, fez imitação. Vamos fazer o seguinte. Melhor que vocês acham, o Rudy, Alei e Mano. Ele fez o Bolsonaro. Que é nós que não estávamos igualzinho. Aqui, cada semana, 2 vezes a gente não vem. Pode, eu acho legal, que é boa. Legal. Eu acho que é justo. Como assim, meu? A nossa audiência. Ele achou que tava legal. Ter, mas aí não tem programa, porque ele também não vem. Nós vamos ter. Eu tô aqui. Eu tava segunda, tava terça, tava hoje. Aí azedou, era azedão. Nós estamos. Se vocês fizerem isso, nós vamos bater a CNN, na BBC direto, os dois juntos. Então, vamos lá, né? É isso, que trairagem. Não, honestidade. Não esperava isso, não, viu? Eu esperava tudo bem, menos isso. Menos isso. É que ele me mandou embora da Hebraica, Dudu. Então, já vim meio atento, mas você não esperava. Peraí, olha pra mim. Olá, olha pra mim. Chama o rapaz do seu lado aí. Ah. Olha pra mim e fala, é de coração? Nunca, imagina. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Bom, Estádio 97 da Energia 97. Você acabou de falar do Parmeira. Eu falei que foi o melhor jogo. Falei que foi o melhor. Fala mais coisa do jogo. O que você quer que eu fale mais do Verdão? Já falei. Só isso? É, tá bom. Eu talvez só queria não dizer uma coisa. Não há crise nenhuma. O Boga, viu? Borra. O Boga e um Borra. Chute. Borra. O Borra, viu? Em um chute, ele já chutou melhor que o Lucas do Barro em 2 anos, não, viu? Só que o Lucas do Barro... Ele um chute, Lucas do Barro, Benjão. É do Barrios, Lucas Barro. Ele, em quantos minutos que ele jogou? 15? 15 minutos ele foi melhor. 2 minutos no Lucas. Em 15 minutos ele foi melhor que toda a participação dele, do Leandro Banana no Palmeiras, de toda... Banana Tele. É, de todos os jogos que o Banana Alexandre. Fez. De todos os jogos que o Lucas Barros fez. Coitado, né? Pode pôr mais. Rafael Marco. Rafael Marco. Do Ilha. Do Ilha. E você gostou dele estar com a 12 do Marcão? 12, eu gostei. É marketing, né? Foi bom. O marketing foi sensacional, né, Beijinho? Olha, eu vou falar uma coisa. Vocês comentaram, fala, né? Fala, velho. Olha, desde... Você achou? Não sei o que vocês falaram ontem, vocês comentaram. Você achou legal o marketing? Ah, eu achei. Só o Gabriel Jesus tinha jogado com a 12 na Libertadores, né? Fala 12. Mas o Gabriel era 33, né? Mas na Libertadores jogou com a 12. Eu vou dizer um negócio pra você. Ainda é cedo. 50%. Mas ele tem 50, tudo não. Pra ser um ídolo, né? Desde Edmundo e Evair, talvez essa pode ser a maior dupla de ataque. Eu achei isso na hora. O passe qual, do falou? Dudu lembrou Edmundo e Desde alô, que jogaram Edmundo e Evair. Vou discordar. Não esqueça que teve Luizão e Miller. E teve Paulo Nunes e Dentro, José. Na sequência. O Paulo mas Nunes e José era bom também. Era bom, mas o melhor, se for ver... Sim, aí eu fico dúvida aí. É, quem é melhor, Luizão e Miller ou Evair Edmundo? Evair Edmundo de longe. Evair Edmundo. Evair Edmundo. Evair Edmundo é mó dupla. Não de longe, mas Evair Edmundo jogaram mais juntos. Ah, não dá. O Miller e o Luizão jogou menos. Olha, Edmundo e Evair. Mas olha. Olha, Edmundo. Edmundo e Evair. Pesado, hein? Edmundo e Evair eram tão bons, mas tão bons, mas tão bons, que não marcaram história no Vasco, juntos os dois. Verdade. Campeão da Libertadores com o Vasco. Olha, a Portela campeão. Os dois jogando... Alô, Portela. Alô, Xerém. Aí, ó. E arrumaram até tapetão no Rio também. Olha, por quê? Não tem, rebaixamento esse ano. Não tem? Não. É o país do tapetão, tem jeito. Benjamin, a maior dupla do Palmeiras é Wagner Love e Edmilson, campeão da Série B 2013. Aí, Domênico. Wagner Love foi bem no Palmeiras, mas não teve uma dupla de ataque boa. É. Depois disso, não teve, não. Dudu e Gabriel Jesus, mas... Foi pouco, né? É, mas aí não... Dudu e Gabriel Jesus, hein? Mas foi pouco, não foi... Mas... Um pouco, ganharam 2 títulos. Copa do Brasil, pouco tempo, Copa do Brasil, né? Campeonato Brasileiro. Mas eu ainda acho que entra entre as melhores duplas aí. Mas vamos ver, né? Tem tudo pra ser uma dupla sensacional. Mas o Lance lembrou Edmundo e Evair. O Lance é tudo bem. Eu erro muito mais do que acerto. Mas ano passado eu cansei de falar aqui. Time do Palmeiras, o Dudu e mais 10. Eu falo agora... Esse Dudu joga de bola, essa é bom, tá cada é bom, vez bom. Melhor, viu? E tá quando o Cuca deu a tarja de capitão pra ele, aí botou o cara nos eixos de novo. A gente fez isso. Porque certinho, depois né? Que ele deu a tarja, o Dudu nunca mais deu um problema. Eu também já tomei tarja, viu? Até deu outra treta, tarja. Né? Então tá. Agora, RG, você ia falar, RG. Fala, RG, você queria falar. Não. Nada? Já foi. Nada, desculpa. E ô, Moto, o pessoal tá falando aqui que não tem mais convite na Copa do Brasil, tá? E é tudo por critério de classificação. Quem sabe se você estaduais. Estudar um pouco melhor de pro programa. Olha. O Mano agora deitou em você, não, agora, só isso que eu queria não, dizer. Deitou, mas não vai deitar, porque deitei, agora eu vou defender não, o Motinha. Informação aí pro Motinha. Agora eu vou defender o Motinha. Vocês perderam ontem. Um dos grandes momentos épicos. Eu ouvi o programa ontem, achei bem mais ou menos. Da história. Ouvir, que não mas aí você compara com o de hoje, você vai ver que ontem foi do cacete. Ó, deixa eu falar um negócio pra você. Ontem, o Mota tava aqui, o Mota falou, olha, parabéns aí pra Dragões da Real, campeão do Carnaval de São Paulo. Ah, não falou isso, mano. O quê? Ele mandou isso? Eu pedi isso? Pro Paulo separar. Aí o Sombra falou, já é campeão? Já é. Já é, ganhou, olha, parabéns, Dragões. Passou 3 minutos, vem a notícia, as palmas foram... Hoje palmas sim, foram. Hoje não, hoje mas não. Mas a Dragões ficou com a mesma pontuação. Foi, foi no desempate, eu não sabia que na última empate. Nota. O Mota deu. Foi na última nota que eles tiraram 9.9. O Mota tirou o título da Dragões. É igual aquele cara que grita gol antes. Idêntico. O Mota deu uma zicada. Não, tirou o título. Ah, é. Eu que dou nota, eu que durmo, não dou nota. É isso aí. É, Estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome também aqui de McDonald's, todo de um clássico por apenas R$8. E o Mano vai dar um recado de conquista agora. Vamos falar de conquista. Opa, é isso aí. Vou dar um Atlas pro Motinha também, porque eu fiquei sabendo de uma pérola aí também, que os ouvintes estão comentando. Ele disse ontem aqui no programa, eu quero crer que não é verdade isso daí, Benjamin. Me pergunta o que eu te falo. Ele disse que Londrina é Santa Catarina? Sim! Ah, foi. Nossa senhora, pai. Aí fica difícil defender, né? Ainda bem que ele não é terrorista, que precisa calcular latitude e longitude pra jogar míssel, né, cara? Ainda bem, velho. Imagina o prejuízo que ele ia dar. Ele ia mirar Miami e ia cair em João Pessoa, na Paraíba. É, RG número 2. Por isso que o Mota nunca ganhou uma batalha naval, mano. Ele não consegue sincronizar o E5 com o B2. Não tô falando nada, ele que tá falando. Não adianta você olhar pra mim. É, Motinha, quer uma super dica? Lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping. Ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveita essa grande oportunidade que a Direcional e a Trisul estão oferecendo, hein? Já viu as parcelas, amigão? Tenho certeza que cabem direitinho no seu bolso. Parcelas a partir de R$ 499. Vou repetir para que você acredite, hein? Parcelas a partir de R$ 499. E atenção, o Jardim Amaralina tem as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. Agora é a chance de você sair do aluguel, parceiro. Não vacila, não. Quer mais vantagens? Aqui você vai viver cercado de muito verde. E um condomínio clube com mais de 20 itens de lazer para deixar a vida da sua família ainda mais feliz, amigão. São apartamentos de 2 dormitórios e 1 vaga, tá bom? E olha uma outra baita dica, hein? É o melhor preço da região, cara. Com entrada facilitada, ITBI e registro grátis, além da possibilidade de utilizar o seu FGTS também. Conheço o decorado na rua Savério Quadro, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares. É bem pertinho, é muito próximo daqui, RG número 2. Você tem que investir lá. Tenho certeza que você fará uma grande jogada. Uma jogada de mestre. Bora ver. Será, mano, um gol de placa na sua vida, RG. Liga agora mesmo, ó. 3781-4133. 3781-4133. Ou você pode acessar o site também para conhecer esse baita empreendimento que eu indico, tá certo? Conquistamaralina.com.br. Conquistamaralina.com.br. Ó, mano, vamos lá para as primeiras ligações. Lembrando, bora, né, vambora, que quem ligar aqui dizendo a frase "só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão" garante um kit exclusivo de desodorante Extreme. Todo mundo também concorre no final do programa a uma camiseta do Estádio 97. E lembrando, hein, tem aqui o camarote único, mano. Tem torcida. Show. Estádio 97 para o Corinthians. Corinthians, ah, Santos. Boa. Mais um jogo que a torcida do Corinthians tem que ir de smoking. Olha só, traje gala. É sábado o jogo, 6:30 da tarde. É Corinthians e Santos na Arena. Sabadão. Do Corinthians. Mas tem que entrar no ar e falar assim: eu quero ir na torcida Estádio 97. A gente não vai chegar e falar: ô, você quer ir no estádio? Nós não vamos falar nada. Você que tem que falar: eu quero ir na torcida Estádio 97 pra você ganhar a tua vaga, tá bom? Ô, Dodô. Porque a vaga é por pessoa e é proibido levar acompanhante. Camarote único, torcida única. E deu Portela no Rio, hein? Deu Portela, falei. É a segunda vez já que o Domingo já falou. Não, mas não importa. Mas sempre bom. É o bicampeonato? Audiência agora, né? É o bicampeonato, não? Mas o Mano tá certo, a audiência é rotativa. O Paulo Barros é estrelado, esse cara. Portela, viu, Domingo? É. Cara que ligou agora. É aquele cara da Tijuca. Pra quem ligou agora, deu Portela. Falar... Fala aí, Ale Cover. Tá ouvindo, canal, o Mota dá muito azar. Né? O Mota dá muito azar, dá mais azar do que passar com um gato preto debaixo da escada quebrando o vidro. Olá, eu sou o Ale. E o Ale riu, mas não é ele que falou, viu? Não sei quem eu detesto mais, o original ou o outro. Ah, eu não falei nada. Mas é legal, é eu legal. Eu queria agradecer o Ale, eu dei uma madeirada por causa da imitação do Ale, velho. Ah, o sapo não, velho. É ou não é, Ale? Verdade, eu tô consagrando o Rude aí. Obrigado, na night. Ale. Não, mas eu gostei. Vocês saíram juntos? Mas véio. Eu pedi pro Ball Replay, é sensacional. Não pode ser. O Mota, olha, não deve dando parabéns falado. Pra Dragoa, ganhou, acabou. A Dragões da Real não ganhou o Carnaval por causa do Mota. Falou que era o primeiro título do São Paulo. É. Aí o Sombra. Aí, mano, se pagar milhões era o primeiro título do 95, aí, toma. Então dá uma chupada aí, Sombra. Dá uma chupada aí, Sombra. Você pensa bem. Não, bebê. Foi assim isso aqui? Cadê não é possível. O Bar não veio hoje? Não é possível que eles comemoraram antes do negócio. Porque não, assim... Você chegou a ver como é que foi o negócio? Eu tava assistindo. Vi, o Mota tava falando. Foi a última nota da Dragões, que tirou um 9.9, que era o quesito que tinha que tirar 10 pra ganhar o campeonato. Começou, eu falei, calma, moto, ainda tem. Não, acabou. Foi, era a última acabou. Nota, foi a última, porque tinha acabado mesmo. Um tinha acabado. Ele tá preparando lá, né? É lógico. Enquanto ele prepara, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o replay do estádio. Vai vamos às primeiras ligações. Olha o Asdrubo tocando aí, já tem ouvinte pra participar, hein? Olá, eu sou Ali. Saudade, Ali. Saudade, Ali. Ah, eu também tenho bastante, mas eu fiquei sabendo que o senhor falou bem mal da gente ontem, viu? Caralho! Tá louco, velho! Caralho! Cadê o cara frio, meninos? Alô, Rude! Fala, Domênico! Domênica, que fala. Domênica! Domênico, teu pai. Oh. Ah, fala o nome, ô tonto. Teu nome? Augusto Luiz Inácio Júnior. Quantos anos você Inácio tem, Augusto? Inácio Pinto atrás. 39 anos. 3.9 RG número 2. É, fica Augusto do freguês, né, velho? Muito bom. Muito bom. Ontem não tinha isso. É. Magnífico. Aí é que tá, não tinha. Tinha não tinha, o RG não tava voando. É o diferencial. O RG tava voando, oh, tava. Alguém perguntou pra você. Só tirou 10, só tirou 10, RG. RG, seja só... honesto. É, perguntou. Só não, tirou 10. Tinha outro, hora que ligava um ouvinte. Ele tava igual ele fala, a Portela. Ele perguntava duas vezes pra ele falar dois trocadilhos. Eu tinha que falar. Ô, velhinho, qual que é o bairro que você mora? Tatuapé. Ah, você mora na Acadêmica. Eu morei na Tuiuti. Eu moro na Twitch, porra. Ai. Ai. Oh, desculpa. Você é vizinho do Ben? Oh, desculpa. Olha, você já viu o tatu de cara? Eu nunca, não vejo não, a que tá vindo aqui na Zona Leste, tem que tomar vacina. Você acha que ele veio pra cá? Pô, Tuiuti. Tuiuti não é a escola Tuiuti. De samba lá? Então, tem uma escola de samba, acho que no Rio, que chama isso aí. Tem, foi tem. Ela foi esse teu acidente lá que amassou o pessoal. É, foi o carro que deu problema. Foi a escola que desfilou. Paraíso do Tuiuti. Ela, e não cai, né? Porque ela não cai, esse ano não cai. Eu tenho mais o Benjamin falou, tá pistão, né? Olha, o Brasil, o Brasil é tudo vergonha. Errado. Por que eu não caiu pra subir o número? É isso, por causa dos acidentes. Ah, melhor não ter rebaixamento. Teve quatro carros com problema. Os caras falam que o Brasil... Mas é quem tá pra subir, quem vai? Vai subir duas. Vai subir três. A Globo ficou feliz pra caramba, né? Imagina o tempo de desfile. Ah, mas daí eles não transmitem. Os caras falam que o Brasil é o país do futebol e do carnaval. Futebol é sacanagem, carnaval também. Então... Tem jeito, né? Tá certo, passado. E o time? Hã? Coringão, mano! Ah, Coringão, mano, Coringão! Ô, amigão! Tá gostando que o Corinthians tá calando muita gente, cara? Ah, pô, tava na dúvida, né, no início. Mas agora aí tá, parece que o Carlini, né? E o Marlos lá deu uma ajeitada, colocou a molecada, né? Carlini. Então, mas Carlini. O negócio é o seguinte: Carlini, o nome dele. Mas, ô, amigão, com relação aí à performance do Corinthians, talvez você tivesse influenciado. Por boa parte da mídia que é anti, que gosta de querer vomitar uma série de regras aí. É, o cara anti, ô, mano. Sim, sim, cambada de anti. Então você era anti quando você falou que era a quarta força? Não, muito pelo contrário. Tanto é que quando chegou o Jadson, eu falei, o Corinthians encabeça, ao lado do Palmeiras, os dois melhores elencos do futebol paulista. E depois que ganhou do Palmeiras, mostrou quem é que manda nessa porra aqui, mano. Fala, a molecada lá, que eu tinha, já tinha o Jorge Fagner, que era da base, né? E também tinha o Léo Jabá, o Michael e o lateral, né? Não, tem o Arana, tem o Léo Príncipe, tem o Marciel. Marciel. Tem o Gil que foi formado na base, o Fagner também foi formado na base. Meteu meu fumo na porcada? Não, cara, mas fora a partida que fez contra o Palmeiras, o Corinthians ele tá jogando bem. Ele ganhou do Mirassol aí também. Nossa, e o Casinho, o gol que ele perdeu em casa, sim, do céu, cara, não faz isso não. Só que ele deu uma espanada e ainda acertou, rapaz. Então, mano, mas aí tá, mano. Mas o Casinho tá jogando bola, mano. O Casinho é aquele estilo maloqueiro que a torcida do Corinthians gosta. Velhinho e mano, ontem. Os ouvintes corintianos que participaram do programa. Sim, eles concordam que no Paulista tá legal, o Corinthians tá bem, mas eles também acham, pensam que pro brasileiro esse time do Corinthians precisa de reforço. Vocês concordam com isso? Responde você primeiro. Centroavante, hein, mano? Oi? O RG precisa de um centroavante. Centroavante? Centroavante. Outro? Pô, mas o Casinho não dá, cara, é só esforçado. O Romero é esforçado, a gente precisa do centroavante, pô. Olha, o Casinho, cara, se ele continuar, se ele conseguir manter essa pegada até o final do Paulista, eu duvido que nem a torcida do Corinthians vai querer outro. E a bola que o Casinho tá jogando, eu concordo, ele não é a oitava maravilha do mundo, tá longe de ser, mas é um cara que tá se mostrando muito identificado com o espírito que a torcida do Corinthians gosta. É aquele cara que não tem bola perdida, é aquele cara que precisa dar um carrinho na linha de fundo, ele vai dar. Se precisa rachar a cabeça na trave, ele vai rachar. eu acho que precisa disso mesmo, cara. Não precisava, o Corinthians precisava disso mesmo. Tava muito parado com o Tite. Você pega esse monte de morto, cara. Agora no finalzinho, os caras tomavam gol ou gol impedido, que nem contra o Flamengo. Ninguém reclamava com o juiz. Não tinha ninguém com atitude ali, pô, naquele time. Mas era diferente, cara, porque o espírito do Tite ali, ele acalmava os jogadores com relação às substituições que ele poderia fazer, as mudanças que ele poderia proporcionar. Isso gerava uma certa confiança nos jogadores, então o time do Corinthians era calmo. De fato, era calmo. Agora, com relação aí ao time do Carilli, que foi montado no começo do ano, tá na cara que a torcida tem aí, talvez, aí um pouco de pé atrás por tudo que aconteceu, o desmanche que o Corinthians sofreu ano passado, inclusive a saída do próprio Tite. A torcida ficou ressabiada, principalmente com relação à performance do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Você pega aquele monte de jogador aí que não tava nem aí pra nada, que é o caso do Marquinhos Gabriel, do Guilherme, do Giovanni Augusto. São jogadores que têm qualidade, mas que dentro de campo parecia que tinha acabado de comer uma feijoada e entrar no gramado, cara. Então é ridículo. O jogador, ele não pode ter esse espírito, cara. O jogador, ele precisa saber que ele joga num clube grande, que ele representa milhares de torcedores. É ruim, como diz o Domenico. E o fato do cara correr e se dedicar dentro de campo é o mínimo. Porque hoje dá a impressão, nossa, é uma baita qualidade, né, RG? O cara fala, pô, o cara corre, lógico. Pô, o cara se dedica. É o mínimo, cara. É o mínimo. É o esses mínimo, caras ganham aí 300, 400, 500 pau por mês, cara. Representam 30 milhões de torcedores. E parece que tem que ligar o cara na tomada, mano. Mas o treinador tem que fazer aquela preleção motivacional. Na teoria não deveria fazer, mas na prática é preciso. Porque esses caras precisam de motivação diariamente, RG. Se não tiver a motivação por parte do treinador, parece que esses caras não pegam no breu, cara. Cara desse precisa de motivação. Pô, tá verdade, de sacanagem, velho. Nojento, é ridículo. Mas infelizmente essa é a realidade, cara. Antigamente, você pega aí o próprio Rodney, ele tentou ser jogador... ele só tentou, né? Tentou, porque é fraco, é ruim. Ele é mais grosso que a... Ô, mano, acho que o último com raça que entregou o Casinha foi o Tevez, né? Ah, não. Tiveram outros aí, o Ralf tem raça, o Paulinho... Ah, não, mas aí eles são mais técnicos, eu digo assim, mas que nem esse cara aí... O Ralf não era extremamente Jorge Henrique técnico. Tinha muita raça. Tinha, é verdade, Benjamin. E no final do ano lá no Mundial, o bicho jogou pra caramba. Emerson Sheik tinha raça. Chicão, o Guerreiro tinha muita raça. O Sheik, o Romarinho. Não, inúmeros outros aí passaram aí que tinham esse perfil aí que a torcida do Corinthians gosta. Mas tem uns que vocês citaram aí que tinha muita raça, muita entrega e jogavam bola. O exemplo que ele deu é ao contrário. Esses aí que vocês estão falando jogavam, eram bons, né, de bola. Isso mesmo. Entendeu? Mano, uma pergunta pra você. Fala aí, Aguinalda. É o Sérgio Malandro, mas tudo bem. Meu Guru, tá ótimo. Tá vendo? Escada é comigo. Tá ótimo. É pedido ou medida? Vou fazer uma pergunta pra você. Não prestei atenção, é verdade. O jogador Cláudio Pitbull tinha raça? Esse tinha. Muita raça. Meu Guru. Esse aí tá no meu stand-up, só de nome de jogador. Uma hora e meia. Ô, mano, mas ontem o Mota deu uma brecha aí falando que a Dragões ia ser campeã, hein, cara? Pelo amor de Deus, o Mota. Não é que ele falou que ia ser campeã. Ele deu parabéns. Ele já deu parabéns com o título. Mas esse, amigão, é o comportamento de muitos, inclusive, torcedores em estádio de futebol. Aqueles caras aí que furam a panela, que queimam largada, gritam gol antes da hora. Isso é ridículo, velho. É ridículo, hein? O Sombra rasgou ele aí. Então a torcida aí, a Dragões, aí, se sentiu afetada pela declaração do Mota, tem direito de resposta aqui. Claro, lógico. Eu já tava convidando o cara da Dragões aí pra ir ao vivo. Pudim de pinga, ninguém te chamou na conversa. É da Real. Ô, pudim de pinga, ninguém te chamou. É a mesma coisa que você ir no motel, quando você chega ali na portaria, você já acabou. Deixa eu mandar um abraço pros caras pra não esquecer aqui. Ah, diga, fera. Tem um grupo aí que também é só de futebol, só o pessoal da Queensberry. Só tem louco lá, só tem flamenguista, palmeirense, santista, tem tudo lá. O cara é gente boa também. Valeu vocês aí. Oi, um abraço também pro Brown, que tá nos ouvindo. Os caras estão indo lá no carro, lá pro Capão. O Brown, o Big, os caras do Rapa, tudo no carro nos ouvindo. Ele tá, né, galera? Aqui, ó, ele tá aqui. Galera chegando no Capão Redondo. Eu sou fã do Brown, viu? Um abraço galera, pro Brown. Um abraço aí, Brown, Big, o Júlio. Peraí. O Brown tocou no camarote que eu tava sábado com o Duane e foi espetacular. Ah, você não se apresentou pra não, ele? O Brown... Não, ele tava no palco. Não, e o Brown tá com um projeto só. Parabéns, Brown. O Bugnipe, que é legal pra caramba. Eu vou até... Eu preciso trazer o Brown aí pra lançar esse... Boa! Esse CD novo aí que o Domingo vai pirar. Bom, então, salve pra rapaziada aí da abraço, Zona Sul. Abraço, Brown, Big, toda a galera do Rama da Godoy, Racionais. Amigão, abraço pra você, velho. Ô, mano, peraí, Benjamin. Fala aí, irmão, fala eu aí. Eu quero ir no estádio no jogo do estádio FM. Não, é só, eu quero ir na torcida estádio 97. Não é pra ensinar, não. Na torcida estádio 97. Boa, mano, então... Aí garantiu, mano. Fora o fato de você ter garantido, mano, traje de gala, tá certo? Você tem que ir com traje de gala pra esse jogo, porque a torcida do Corinthians aí tem que mostrar como é que é. O barato é louco. Sabadão é mais um show do Timão, irmão. E certo, a torcida inteira lá de Smoke, mano. Pra prestigiar esse show. RG, tapa na camurça pra minha esposa. Qual o nome dela? Rosângela. Ah, hoje é dia de fazer o porquinho pular, hein? Opa! E pra minha enteada também, um grande abraço pra ela. Carine, meu enteado, Kaique. Então tá bom. Você já tem filho, velho? Já... Não. Tem dois enteados. Casos de família com... Mas, ô, velhinho, você sabe... É do censo? Você sabe... Deixa eu te perguntar, você sabe que você tem que estar lá na Rua Tutóia, já passaram o endereço direitinho pra você? É, Rua Tutóia, qual é o número? 77, tá? 77? É, esquina da Brigadeiro, lá no Hotel Pestana. Tem que ser 2:30 da tarde, tá bom? Fechou. É o local da saída lá, tá bom? Beleza, Domenico. Parabéns pra vocês aí todos aí. O programa é 10, hein, meu? Obrigado, obrigado. Cara. Together. Olha, escola de samba. Valeu. Vou mandar um abraço também só finalzinho pro Tonho, bar do Tonho lá. Tá ótimo. Pessoal corintiano. Valeu, meu Gugu. Qual é a única escola de... Falou. Um grande abraço pelo amor de Deus, você é mais chato que eu. Valeu, irmão, é nóis. Falou, abraço. Domênico, qual é a única escola de samba que única. Não deixa... Peraí, deixa eu ver. Que não deixa um vazio no muro? Vamos de novo, como é que é o negócio? Olha pra a mim. A única escola... Que não deixa... É a escola de samba do carnaval? Qual é a única escola de samba do carnaval? Porra. Qual é a única... Escola de samba do carnaval, RG, qual é a única? A única escola de samba. Do carnaval que não deixa presta no muro. Tá meio mal formulada, mas é mais ou menos. Tá estranha a pergunta. Tenta formar uma frase. Peraí, meu Gugu. Qual a única escola que não deixa presta no muro? É a Portela. Errou. Eu tenho stand-up só com o nome de escola de samba. Não é mais fácil a única escola que você bota na janela pra não entrar mosquito, entendeu? É, melhor. É, foi boa. RG tem que te ajudar, hein? Você é roteirista, seu. Vocês perderam. Olha, é brincadeira, mas vocês perderam também ontem. Ah, o que aconteceu ontem? O último ouvinte que era bom pacas. É mesmo, é? Wellington. Até lembrei. Wellington. Ele falou assim, ele definiu o Mota super bem com duas palavras, foi perfeito. Ele falou, nossa, o Mota é esquisito, né? Esse jeito estranho. Nossa, é duas legal, palavras, nossa. Esquisito e estranho são duas. Você falou esquisito. Então, depois esquisito, então, pra definir com duas palavras, ou de outra. Esquisito e estranho. Você é agressivo assim, né? Você é um imbecil. Esquisito e estranho são quantas palavras? Não, você falou, nossa, porque tal coisa. Nossa, esquisito é nossa, que definição legal. Nossa, porque eu acho que o. Ai, o Benji vai me aplaudir. Olha, vou lamber o ovo do Benji. Tem dois kits de fricô por causa disso. Ó, você está de 97 na Energia 97, que vem em nome de HDI Seguros e é de bate pronto. Consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Ah, vem em nome também de BV Financeira. Fala de BV aí, Beijinha. Olha só, amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, viu? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Você pode ter até duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você também pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, presta atenção, hein? Você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então já sabe, né? Use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até uma viagem. Então grava aí, grava o número da BV no teu celular, 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas olha só, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Estádio 97. Estádio 97 na Energia 97. Alguns recados importantes aqui. É o seguinte, mande suas mensagens pelo nosso WhatsApp, tá bom? WhatsApp liberado. Sim. Mensagens de no máximo 30 segundos dá o suficiente para você mandar seu recado. Sim. 943530150. Como é que é? 94. Vou ajudar você, ó. Obrigado, eu tô com um beijo ruim. 943530150. É o WhatsApp da Energia. Outro recado que nós estamos aí transmitindo lá no facebook.com/energia97fm, tá bom? facebook.com/energia97fm, você consegue assistir a gente aí, visualizar tudo direitinho, tá bom? Acesse. Boa. E um recado importante que eu vou falar agora, mano, é o seguinte, é do resort do estado de Nantes, que tá chegando aí na nona edição, hein? Esse ano vai ser dos dias 9, 10, 11 de junho de 2017, vai ser no Bourbon Resort e Spa em Atibaia. Final de semana completo ao lado da turma do estádio, um dos melhores resorts do Brasil, com todo tipo de entretenimento que o ouvinte do estádio adora. Teremos lá campeonato de futebol Society, né, que é disputado pra caramba. Estamos passando imagens agora pra você que tá visualizando Society. No facebook.com/energia97fm. Olha só que beleza, hein? Ó, a última edição. Bacana, né? Teremos campeonato de futebol de botão, tá bom? Teremos na bingo do estádio 97, que já virou tradição, né, o bingo. Teremos também futebol no videogame. E aí você fala assim, mas quero jogar com o mano. Não é assim que funciona. Ah, né? O Mano é o nosso Pelé do negócio. Então, sim, assim, nós valorizamos as pessoas que sabem fazer Pelé a coisa. Joga bem, mas só fala bobagem. Mas então, o Pelé, por exemplo, ele não pode chegar. Por exemplo, mano, você já viu alguém chegar assim? Eu quero chutar a bola com o Pelé, bater bola. É assim que funciona? Não funciona assim. Não é, precisa ter uma triagem, né? Tem que fazer uma peneira, peneira. O Ale vai ser o cara que vai ficar de olho nas pessoas e falar assim, né, esse aqui tem jeito de que pode jogar com o Mano. Isso. Né? O Ale vai ficar de olho. Então, é que eu e o RG estamos assim em outra função também. É, exatamente. Mas não, tudo bem. Não sei se bem o Ale vai conseguir fazer essa triagem. Dia... Alguém vai fazer. O Mota faz. Alguém vamos, faz. Nós vamos tombar alguém latinho, faz a triagem. De dia eu vou estar com o Rudy e de noite com o RG. E não adianta você ficar enchendo o saco. Quero jogar com você, mas não é assim que funciona. Não. Eu vou te dar um pau, mano. Não é assim. Não, ele não gosta. Pode brincar com o botão do Rudy? Bom, não sei. Se ele quiser jogar futebol de botão, não tem problema. Esse ano vai ter uma atração nova que o Sombra até vai anunciar, mas eu vou falar porque eu tive uma reunião com ele qual hoje. Qual que é a atração nova? Decreto personalizado. Como é que funciona? Como é que funciona o decreto personalizado? Você encontrou a lei, você fala, Lê, tô afim de um decreto pro meu amigo. Ele faz pro cara, ele grava. Na hora, cara. Ele faz pro grupo do WhatsApp. Eu fiz pra sua mãe também, eu fiz um decreto. Vai no grupo do WhatsApp. Verdade. Vai no grupo do WhatsApp. Que teremos a resenha do Zé, onde aí é a resenha do Zé. Olha, além do Zé, vai estar lá o RG, que já sempre está em todas as vezes, mas teremos uma pessoa nova nesse ano, RG. O Ale vai estar na resenha. Sem dúvida alguma. Roda sem de dúvida. Samba. Hã? Com roda de samba. Roda de samba? É, rapaz. Que é isso? Mesmo? Gelo Vioral. Vai rolar nosso conjuntinho lá. Teremos alegria também ali lá. O stand-up, o show de stand-up do Rudy Landucci. O Ale vai participar. Vamos fazer tudo. Não, faz um decreto no final. Você pode fazer. No finalzinho ele podia estar fazendo decreto. Sim, pode ser. Pra salvar o show. Aí sim, pra salvar o show. Né? Nada, o show do seu é sensacional, espetacular. O legal também que o Ale falou, se o cara chegar e falar, ô, faz a escalação moleque pra mim dos meus amigos da Varza. Aí ele faz. Tá bom. E claro que já às 5h30 da tarde da sexta-feira, que é o dia 9, nós já estaremos lá fazendo o programa ao vivo com todo o pessoal, já na recepção, aquela coisa toda, todo mundo fazendo. Vai ser muito legal. Olha, você pode até parcelar, fazer o seu pagamento em 6 vezes nos cheques ou cartões Visa e Mastercard. Se eu fosse você, eu ligava agora, já para consultar o pessoal da Lotus Travel, já reservar lá. Olha, faz a reserva lá, 28964665. 28964665 é o telefone. 28964665. Anotou, Rudy? Anota! 28964665. Isso, fala, ô Luciano. 4665. Errou. Repete. 28964665. Muito bem. Ou você pode mandar um e-mail também para viagens@lotustravel.com.br, tá bom? Tem o apoio de edubotões.com.br também, tá bom? Boa. Esse vai ser o resort, vai ser o melhor, hein? Vai ser o melhor. Cada edição tá vindo melhor que a outra. Liga lá e faça a sua reserva. 28964665. E fala, é legal, hein, Domênico? Porque legal, a galera que nunca colou no Bourbon, vale legal a pena, velho. Legal. Vale a pena, porque ó, o resort ali é animal. Animal, né? É um final de semana extremamente agradável, clima familiar. A menos que, de vez em quando, o Benjamin dá umas espanadas lá e tenta brigar com todo mundo, principalmente com o Mota, com o Rudy, ele pega no pé do pessoal. Mas o clima, geralmente, é familiar. Eu pego no pé do pessoal? Mas vale a pena, Domenico Gatto. Quem nunca colou no resort, vale a pena conferir, porque é muito top. Beleza. Bom, agora, Rudy Landucci, temos aqui um quadro, não é isso? Ah, é. Boa. Vamos pro quadro? Sou o dono da bola, versão 4. Vamos lá? Bora. Simbora pro quadro. Em nome do pai, do filho, da mãe, do avô e da tia. Que pra falar a verdade, as pessoas têm que começar a respeitar as tias. Afinal, ou elas são irmã do pai, ou irmã da mãe. Essa que é a verdade. Parabéns aí pra Tatuapé, grande campeã do Carnaval de São Paulo, que pra falar a verdade, eu não vi desfile nenhum, até porque eu não gosto de carnaval. Se brasileiro protestasse como faz orgia, o Brasil seria a Suíça. Essa que é a verdade. É, ô Neto, eu concordo em partes com você, né? Você tá de sacanagem, Pretzel. Você gosta do seu emprego, tá feliz aqui na Band, né? Então trate de concordar e encher o saco, né? E vamos aí pra matéria do programa. O carnaval chegou, passou, terminou. Mas o futebol não parou. Muitos clubes jogaram no sábado, mas já voltaram a treinar na terça. Pô, tira essa matéria do ar, que tá chata pra caramba, não tem matéria pra fazer. Fique em casa, vai malhar, é porque, diga-se de passagem, eu um monte de nega encostado aqui no meu programa. Aliás, eu prefiro estudar pro Enem do que ouvir essa voz chata pra caramba. Ó, hoje tem a Copa do Brasil e o São Paulo vai pegar o grande time do PSTU, o time do Lula, que pra falar a verdade foi metalúrgico, igual meu tio Betão. Alô, Betão. Ô Neto, o time se chama PSTC, né? Pô, não importa, é tudo partido político, então é tudo a mesma coisa. Aliás, temos que respeitar os metalúrgicos, até porque eles que fundem os ferros que vocês usam no metrô, no ônibus, nas escadas, é, Veloso. O que você tem aí pra falar do PSTU, time que vai enfrentar o São Paulo? Bom, o Veloso já falou muito, né? Então eu pergunto, grande Vampeta, o que você tem pra falar aí do carnaval, Vampeta? Vou pegar na bola aí. Eu queria aproveitando aí pra contar fazer uma história, tava vendo o carnaval, né? Porque a gente não gostava de bullying, porque era o carnaval aqui. Né? Uma vez fui eu, Marcelinho, Ricardinho, Rincon. É, e outro, o mais bom jogador, né? Foi um outro jogador, fomos tudo pra Las Vegas. Vamos ver essa história boa. Aí ele tinha lá o dono do cassino, né? Ele era do mal. O pessoal não gostava muito dele, né? Ele tinha três cassinos no tempo. Aí o que ele fez? A gente planejou assaltar ele, né? Menos o Marcelinho, porque o Marcelinho era evangélico, ele ficou orando lá em Las Vegas, na Avenida Central. Aí assaltamos o cofre dele. Olha só essa história. Tinha dinheiro pros três cassinos, nós assaltamos ele e até hoje eles não descobriram quem era. Vampeta, que absurdo! Essa história aí é igual daquele filme lá, como é que chama o Dininho, o produtor aqui? 11 Homens e um Dálmata. É, que pra falar a verdade, que baita cachorro que é o Dálmata, hein? Ele pra mim é a zebra dos cachorros, né? É a mesma coisa, a diferença é que a zebra é preta e rosa e o como é que chama, o Dálmata é listrado e vermelho, essa que é a verdade. É, ô Neto, eu tenho uma informação forte aqui do Palmeiras, acabou de chegar aqui no meu WhatsApp, sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Oi, Pretzel, já se fala, até porque agora eu quero falar com você que tá com os pontos estourados na carteira. Você tem que contratar o Esquemão. O Esquemão é uma empresa idônea do Carlos Esquema. É ou não é, Sérgio Malandro? É, meu Bubu, você que está ferrado, você tem que contratar o Esquemão e me contratar aqui só pra fazer rá. Então vai lá, rá! Grande Sérgio Malandro, que pra falar a verdade, aquela cena lá do Lua de Mel que ele fez com a grande Xuxa, que hoje tá na Rede TV, que baita cena, viu? O Bruno, meu produtor, gosta também. Ele saía numa mobilete e voltava num camelo. Que baita cena do cinema. Devia ter ganhado o Oscar aí. Até que, pra falar a verdade, o cara que organizou o Oscar deve ser o juiz do Palmeiras e Corinthians. Baita atrapalhada. Ele deu o prêmio pro Monrosa lá e era pro outro time. Essa que é a verdade. Então, você quer apagar a sua pontuação? Entra aí. esquemão.com.br. Que, pra falar a verdade, o trânsito de São Paulo só não é pior do que o de Xangai na Índia. Essa que é a verdade. Pra quem não sabe, na Índia tem até camelo na rua. Ô Léo, você lembra da história aqui? Você lembra do lateral índio, o índio que jogou o Corinthians, campeão do mundo, de 2000? Então, o apelido dele no Rio era camelo, sabe por quê? O camelo, ele vive com reservatório de água nas costas, né? Tem duas bolsas de água. E como o Índio sempre ficava no banco, a gente pedia água e ele que levava água, né? Então, como ele tinha reservatório, a gente chamava ele de camelo. Mas que história sem graça, hein, vampi? Eu fico que você minta as histórias do que conta isso aí. Não, vou mudar ela, eu vou mudar então. Eu vou colocar na história o Marcelinho, o Ricardinho e a Saroba do Rincon. Grande Vampepeta! E vamos pro intervalo, até porque eu não aguento mais falar de futebol. Vamos faturar, diga-se de passagem. Eu sou o dono da bola. Boa, sensacional. Muito bom, muito bom. Muito bom, parabéns, parabéns. Como é que é o Estádio 97? Pra arrumar a carta? Pra falar a verdade, acessa aí, beija. Alguém tem a pontuação estourada? Todo mundo aqui. Pô, esquemão.com.br, né, malandro? É verdade, esquemão. Meu Gugu estou na propaganda. Eu não sei o que eu faço lá, mas eu falo rá, glu glu e o tempo passa. Valeu, meu Gugu. Tá certo, vamos para mais ouvintes. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Só que antes, mano, vamos falar de Bozano? Opa, vamos lá. O Rudy Landucci, velho, ele não vale nada como pessoa, né? Como pessoa física, mas na jurídica ele é muito bom. Rudy Landucci, sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto aqui da rádio para curtir a noite inteira na balada? Naquelas baladas sertanejas que você cola, depois de fazer aquele stand-up que você faz? Moleque, é isso aí. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Por exemplo, ontem, no Mercurato, tive que andar de busão aqui na cidade de São Paulo. Eu achei que o ônibus tinha sido atacado por um gás de pimenta. E eu entrei no ônibus, meu olho começou a lacrimejar, velho. Eu falei, nossa, velho, tá ardendo o olho, todo mundo assim, todo mundo coçando o olho. Aí era um cara, assim, igual o Mota, que tava assim, tipo, com um suspensório jeans e sem camisa por baixo, velho. Então, esse cara aí tava transpirando, meu gato. E o cara, ele exalava um cheiro que não era muito agradável. Aí, como eu sempre ando com o meu Bozano Extreme na mochila... Certo. O cara tava com o bração levantado, já deu uma... Passa. No sovaco do cara, velho. Aí o cara ficou meio sem entender. Eu falei, velho, salvei a tua vida. Porque tá todo mundo aqui no busão chorando, velho. Eu tenho um mau cheiro. Tava aí o cara me agradeceu. Falou, pô, obrigado. Ninguém tinha me dado um toque ainda assim. Bem, né? Legal, cara. Eu salvei uma vida, RG número 2. Eu e a Bozano, cara. No caso, o Bozano Extreme Desodorante, que é top demais. Eu tenho certeza, rapaziada, que você vai se apaixonar, tá certo? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção. E o cara que for esperto ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, anota a frase aí, não vacila não. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas fala a frase porque esse kit é fantástico. Tenho certeza que você vai curtir demais, tá bom? Bozano! Bola, mano! Garoto! Coitado de homem? Sensacional, Bozano, boa, mano. Nice. Estádio 97. Olha, lembrando rápido, um recado rápido aqui pra você que ainda não adquiriu a sua cabine do navio da véia, tá chegando a hora, hein? Pra você ter uma ideia. Falta pouco. Com a mala pronta, cara. Pra você ter uma ideia. Sim. Olha, nós estamos no dia 1º de março, começou o mês agora. Sim. O navio da véia, ele vai sair no dia 17. Ou seja, não, sexta 25, agora... Tem, sexta agora é 3, na outra sexta é 10. Na outra. Na outra já é o navio. Restam apenas 40 cabines. Ah. Se já não tá menos. A transa conta que me passaram até agora à tarde era 40. Se já, caraca, então, se você tiver a fim de ir no navio... Corre para ligar na promoção 36249007 para você comprar essas últimas cabines aí, hein? É o navio mais legal, temático, com muitas atrações. Vai ter show de RPM, vai ter show do Capitão Inicial, vai ter os DJs tocando lá nas festas que vão acontecer lá. Os restaurantes maravilhosos, comida à vontade. Eu e o RG vamos fazer aquela cena do Titanic. Ah, é? Mas quem que vai na frente lá? O RG que é mais idoso, né? Ah, é? Vai na frente com os bracinhos abertos? E eu vou, Você vai cuidado, vai enconchandinho. Cuidado, hein, Ale? Opa. Você vai ter que segurar. Mas olha só. Lugar, se não, não vem de capetinha, não, que eu te enfio o tridente. Se você quiser ver essa cena grotesca, então ligue agora. é grotesca, né, pessoal? É amor. Não dá, né? É, o que tá pronto lá, não, ali, não, a não, nossa não. Mesinha do velho lá. Isso, isso é coisa linda. E uma outra coisa legal também, você que tá afim de ver o show do Rudy Landucci, ele vai estar no navio fazendo o show dele lá. Vai estar lá fazendo show, não vai estar, Rudy? E tem o Paulo Ricardo no show. Tem, né? E o Diogo Preto, cara. Os dois que estarão no navio, cara, fazendo show lá ao vivo, com vai certeza, estar no cara. Show do Rudy Landucci. Vamos cantar ao vivo lá, a Lalaô, cara. É verdade. É verdade? Alô, alô. É, pra você que vai no navio, é com exclusividade, Domênico. Agora eu vou embora aqui, eu preciso soltar um pum. Obrigado. Valeu. Vai lá, vai lá. Olha, e você pode parcelar agora? Ficou fácil agora. Se você falar, olha, ah, mas não dá, não dá. Agora é o seguinte, EG, é pra você ligar lá e fechar. É. A promoção e a Energia 97 vão liquidar. Parcelar a sua cabine em 12 vezes. Olô. 12! Opa. 12 vezes! Já 12 primeiro, eu caí de boca. Olha, se você não ligar agora, não tem mais oportunidade. Vai liquidar a fatura? Agora ou nunca. Vai liquidar a fatura? 12 vezes, em 12. É. Liga aí. Lá, 3624-9007. 3624-9007, navio do Energia na Véia. Boa! Ó, restam 40 cabines. Aí sim. Vai ter poeira em alto mar. Isso aí. É nóis. Vamos lá, o Astro Botocô, tem mais ouvinte para participar aqui no ar, no 3284-7097, em nome de Extra, preço baixo no Extra, aqui você economiza. É um pudo. Esse é? Não, não é. É um pudo. É um pudo. O Shih Tzu. É o Shih Tzu. É o Shih Tzu. Shih Tzu. É o alô. Shih Tzu, alô? Alô, quem fala? Alô, é? Alô. Quem é? Roberto. Ô, Roberto, tudo bom? Tudo bem, Domênico? Boa noite, Roberto, que nome bonito. Ô, Roberto, você tem alguma pitadinha histórica sobre carnaval e Palmeiras? Com certeza, hein? Grande Benjamin, porque antigamente, eu não sei se você sabe. Não. Mas os foliões... Tem uma... Domênico Gato. Eu não sei. Conta, ouvinte, mano. Roberto. Tá. Já continuo falando com você, né? Continua lá para umas 7h30. Serpentina era comum. Você acabou de ferrar o cara. As pessoas jogavam serpentina pro céu. Certo. E o Palmeiras, que tinha o Palestra Itália. Certo. Que hoje virou Arena. Ah. Eu não posso falar o nome porque não me paga. Se me pagasse, eu falaria. É. Ah, é? Com certeza, igual o Crefisa, eu não falo porque não me paga. Mas você falou. Enfim, não continue essa história, Domingo. Enfim, então, tem um atacante do Palestra, não sei se você lembra, estavam dizendo Edmundo e Evair. Sim, quem se achou melhor, Robertinho? Carlinhos Serpentina. Quem? E Jorge Folia. Quem era? Carlinhos Serpentina? Exatamente. Em 1915, o Palmeiras foi fundado em 14. Sim, mas no ano seguinte... Por italiano. No ano seguinte... Carlinhos Serpentina. Exatamente. Carlinhos e Jorge... Serpentina, aí? E Jorge Folia. Jorge Folia. O Jorge Folia, ele era muito... Culpa do Benjamin. Ele era muito... Uma pitadinha rápida. Pediu uma pitadinha. Tadinho, o menino vai cair a ligação. Naquela época era Palestra Itália, viu? Mas diga, diga. Olha, parece um moleque de cera. Acorda, Lê. Vai acabar hoje essa história. Tá prestando atenção. Então, ouvinte, Roberto. Tá prestando atenção. E aí? Ouvindo, o Carlinhos Serpentina era muito animado. Mano. E o Jorge Folia não era. Eles dormiam no mesmo quarto, porque naquela época não era igual concentração. Certo. Era igual o exército. Dormia todo mundo quase na mesma cama, Benjamin. Todo mundo de conchinha. E o grande Carlinhos Serpentina, ele acordava todo mundo pro treino. Ah, sim. Ele chegava de manhã e falava, vamos acordar! Exclamação! Ah, ele era animado, né? É, exclamação é o cara mais conta. Tá, era bem animado. Tá, exatamente. Então ele acordava. E o Jorge Folia não gostava disso. Certo. E no campo era a mesma coisa. Carlinhos, o Jorge Folia era parrudão. Parrudo. Grande, forte. Sei. Só uma pitadinha. Sei. É. Esses jogadores franzinos, né? Até agora, viu, bem? Antigamente era tudo muito parrudo. Certo. Eu tenho compromisso na sexta-feira. Eu não lembro se foi 34 ou 35. Ah. Não, 21. Nossa. 21? Mudou. 21 parado ou corrido? É. Tem aquelas bolas medicinais de educação física. Bolas o quê? Medicinais, que você vai chutar e o pé nem vai. É pesado. Certo. O que acontecia? A chuteira molhava, RG. Ah. O short ficava pesado. Parecia um Transformer, o jogador andava assim no meio do campo. Faz 5 minutos falando, velho. Era pesado o material. Tô te lembrando, tem um ouvinte na linha. O ouvinte vai cair, vai te xingar, Benjamin. Até o lençol de motel. Então, por quê? Só lembrando. Vai, tem um resumo aí, tem o MR. Aí, na linha, hein? E acabou a história aí, não, é? Peraí. Jorge Folia. Ah, não. Era muito engoliu o Lancelotti. Ele era forte. Quanto tempo já, mano? Eu tava dizendo. E o Carlinho Serpentina dava a bola pra ele. E o Jorge Folia. Folia da tua irmã. Muito pesado, fazia os gols. Ora, sacanagem. E ele não comemorava o gol. Porque eu não sei se você sabe. Só uma pitadinha. Porra, de novo. No começo. O telefone do cara com o plano econômico acabou. Já. No começo era igual o Domênico fazer uma locução boa no ar e comemorar. Porra, acertei a locução. Não tinha isso. O gol era fazer a parte. Certo. E depois um tempo, depois que o Carlinho Serpentino. Ele comemorou. Ele começou a comemorar os gols do Brasil. Tá certo. Ô, Roberto! Parabéns. Manda seu abraço, Roberto. Manda abraço. Roberto, já acabou? Só um minuto. Oi, Domênico. Roberto do quê? Roberto Antônio de Oliveira. Quantos anos você tem, Roberto? 4.8. RG hoje, 4.8. Ale Oliveira? Ricardo Oliveira, é muito Oliveira. Oliveira lembra azeitona. Azeitona que é nóis, velho. Azeitona é nóis. Muito bom. Sensacional. Azeitona é um nojo, é que azeitona, né? É uma coisa ruim. Legal. Ruim. Eu vou dizer com aquela todo sucesso. Aquela portuguesa com bom ruim. Azeite e orégano. Não. Tem tanta coisa boa no mundo. Tem tanta coisa boa no mundo. Azeitona é uma coisa ruim. O cara vai querer comer azeitona. E por falar em azeitona, Domênico Gato, nada melhor do que aquele jornal antigamente lá, Notícias Qual? Populares. Aquele lembra? Lá era. Pô, lembra? Aquele escorria sangue. Era bom, velho. RG, aquelas manchetes assim, já que você falou de azeitona. Eu sei. Tinha lá, motoboy foi entregar pizza e levou azeitona. Ele levou azeitona, é verdade. Tinha uns trocadilhos macabros. Você lembra a quantidade de neguinho que ficava na banca só pra ler? Valeu, ó. Notícias Populares. Eu ficava lendo naquela banca do Paulo Egídio. Notícias ali Populares. Você lembra do Bebê Diabo? Sim. Pô, lembra? Mano. Era de Curitiba, eu acho, não era, moleque? Esse jornal, quando ele encerrou, né? O jornal encerrou e tal. Mas aí, na televisão, teve um jornal que era bem parecido, né? Com o Notícias Populares, que era o Aqui Agora. Não, sabe? Não. Era o 90 Urgente. Que era o do Ratinho lá e depois era o Alborguete. Era na CNT, né? O Aqui Agora era tranquilo. Era na mais CNT. Tranquilo. O 90 Urgente mostrava corpo sem cabeça, então. O 90 Urgente mostrava corpo sem cabeça. Mostrava um monte de morto. O cara cortado. Que puseram dentro do pneu. Alborguete? Era o Alborguete e o Ratinho. Esse eles ficava... intercalaram a apresentação do jornal. Ele ficava com um cacetete batendo na mesa. O Alborguete limpando a testa. O Alborguete tinha uma... Alborguete. Ah, sim, um pano no ombro. Saudoso Alborguete. Esse mesmo. Deve ter no YouTube. Põe depois pra você dar uma olhada aí. 90 Urgente, velho. 90 Urgente. Ô, Roberto. Bairro. Pode falar. É o bairro, né, agora. Não, não é você. É o bairro é Aclimação. Ah. Aclimação é nós, pô. Eu morei, sabe aonde? É verão, né? Aonde, sabe onde? Na Heitor Peixoto. Ah, é na Travessa da Lins. É. De Vasconcelos. É, né? Eu tô aqui mais na parte de baixo aqui da da moto aqui, na parte de baixo. Aqui. Perto do parque ali da Aclimação. Isso, isso. Então tá bom. Mais pro outono, então, né? Outono. Ah, inverno. Sensacional! Boa! Sensacional, salvou de novo. E o time? Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Era melhor a pitadinha, eu avisei. Só pra continuar, eu quero ir na torcida Estádio 97. Ufa, ganhou a vaga. Vai que cai, né, velho? Isso aí, o Roberto entrar de novo. Vai que o Rudy conta mais uma. Pô, coitado, fiquei com dó de você, velho. Manda abraço. Sacanagem. Roberto, sábado, o jogo é sábado, 14h30, você tem que estar na rua Tutóia 77, tá bom? Ótimo, beleza. Então fechando, velho. Ô, amigão. Oi. Daqui a pouco tem Corinthians e Brusque aí pela Copa do Brasil, cara. E aí, você conhece esse time aí? Você já viu algum jogo do Brusque esse ano? Brusque? Não vi, mano. Não conheço nada do Brusque. Só procurei alguma coisa pra ver se tinha... Pra ver se tinha ficar mais informação em cima disso aí, mas não consegui nada, no entanto, não. Eu vou te passar umas informações aí. Você lembra do Boquita, cara? Lembra o Boquita que jogou no Corinthians? Lembro. Não, vi falar do Boquita. Então, ele tá jogando no Brusque. E ele e o Carlos Alberto Gato, mano. E o técnico é o Pingo, que também jogou no Corinthians. Também. É, todos passaram pelo Corinthians, os três, né? Sim. Mas, ô, amigão, esse time aí, ainda mais diante do regulamento, da forma como se encontra esse ano na Copa do Brasil... Já tivemos até, inclusive, um incidente, Domênico Gato. O Curitiba, que é um time da elite do futebol brasileiro, da Série A do Campeonato Brasileiro, rodou na partida que fez aí, foi contra o Asa, se eu não me engano. E o técnico dançou, né? Cartesiano caiu. Cartesiano dançou. Tomou 2-0 em casa. E o Curitiba que jogou no contra o Pereira, que é mais vergonhoso ainda, né, RG? É. Mas o Curitiba saiu da Copa do Brasil. Contra o Asa. Contra quem que foi, mano? Asa sempre aprontando, né? Lembra do Asa? Asa 2, Asa 2, Bozano, desodorante Bozano, 10, sempre 10. Não, e outro? Time verde adora pra cair pro lado, né, mano? É, tô, verdade, tava dando uma olhada nos vídeos aqui. Na verdade, o 190, gente, era o Ratinho. Então, o Ratinho e depois o... foi o Alborguete. O Alborguete era cadeia nacional. Não, mas o Ratinho, quando ele saiu da CNT e foi, acho que, aí, direto pra Record, ou ele passou por uma outra emissora antes da Record, não me recordo, mas é quem assumiu foi o Alborguete. Mas não, acho o que ele veio, era trash. Acho que ele veio pra SBT direto, viu, mano? Não, ele passou na Record antes, tinha o Azulão. Rede OM, lembra? Olha o Azulão! Solta o Azulão! Lembra? Solta o Azulão! É, morreu o Azulão. Ele antes de ir pro SBT, o Ratinho foi pra Record. Morreu o Azulão. Ô, mano, diga, amigão. Esse Carlos Carlos Alborguete aí, ele fazia um programa tanto lá no Paraná. Isso. Na Rede Paranaense. Cadeia tanto neles. No rádio. Cadeia neles, é o nome do programa. E o cara era muito, vamos dizer assim, que tinha os culhão roxo lá, né? E o cara falava. Era doidão, mano. Ele era doidão, mano. Mas era bom, mano. Era bom. Completamente louco. Ele largava o cacete nos caras, velho. É. O Alborguete era da hora. E vira e mexe, ele falava que era ameaçado de morte. Mostrou a bunda no ar? Não, vira e mexe, ele falava que era ameaçado de morte, né? Ele falou que não tinha medo, não. Ele não tinha medo. Ele andava com segurança. Pode vir que eu tô pronto. Ele era doidão, assim, igual o Cajuru, né? Não, mas isso aí era doido mesmo, velho. Esse era de pedra. Mas, ô, amigão. Com relação aí ao time do Corinthians, meu, o Corinthians ele tá passando por um processo de reformulação, alguns jogadores aí que não estavam dando tanto sangue assim o ano passado foram escanteados, é o caso do Marquinho Gabriel, do Giovanni Augusto, do nosso querido Guilherme, e o Carilli acabou apostando na base. Acertou o Carilli, cara? Não, mano, é aquilo que a gente tá, que eu tô pensando, né, tá acertando até agora, o pessoal tá indo bem, a molecada tá sangue nos olhos, né? Sim. Aqui continue assim. Vamos ver com a entrada do Jadson agora. Todo mundo está comentando muito dessa entrada do Jadson aí para poder armar para a molecada. Talvez é aquela oportunidade. Quanto mais oportunidade tiver de fazer gol, mesmo que eles não sejam craque, mas uma hora vai sair, né? Mas, ô amigão, com a chegada do Jadson, quem vocês acham que vai sair? Porque o Jadson, ele quando estava jogando na China, ele estava jogando aberto pela direita, que é a posição que o Romero está atuando hoje. Mas o Carilli já testou ele centralizado, como foi a época que ele jogou no Corinthians em 2015. E o Carilli também gostou do Jadson atuando ali. É, que inclusive aí ele brigaria por posição ali hoje com o Maicon, com o Felipe Bastos, com o Camacho e com o Rodriguinho. São esses quatro jogadores que têm revezado a titularidade naquela linha de quatro ali, centralizados ali, à frente do volante que hoje é o Gabriel. É, se você tivesse que hoje, talvez ali, estar no comando do Corinthians, aí no papel do Carilli, qual alteração você faria ali e quem você tiraria para poder jogar o Jadson? Eu tiraria o Camacho, o Mano. Não, mas aí o Camacho é complicado, porque o Camacho é aquele segundo volante, né, mano? Não dança o Felipe Bastos, não, mano? Então, pode ser. É que a situação tá assim, RG. Inclusive, hoje, contra o Brusque, quem vai fazer aquela função ali de armar o time é o Felipe Bastos e o Maicon. Aí você vai ter do lado esquerdo o Léo Jabá e do lado direito o Romero. E lá na frente aí, fazendo pivô, é o Casim. Mas quem, você é mais o Jadson nessa função ou o Felipe Bastos? Então, pra falar a verdade, o RG número 2, eu acho que vai ficar ali entre os três. O Jadson, o Rodriguinho e o Maicon. Tem três jogadores ali pra... o Rodriguinho, ele não mexe. Então. Eu acho que... Será que é Rodriguinho e Jadson? Aí roda Maicon, roda Camargo. Não, mas aí não sai desse time, não. Não, mas daí não dá pra tirar o Romero do time, quando for armar. Ah, sabe por quê, Ale? Porque o pior desses aí todos é o Romero, disparado. Mas o Romero, é que você não gosta do futebol do Romero. Não, eu não vi ainda o futebol. É que o Romero agita. Ele tá jogando bem, tá jogando bem. É que o Romero, o Ale, ele faz uma função que o Jadson não faria hoje. Porque nesse esquema aí de jogar aí com essa linha de quatro, se você não tiver aqueles ponteiros, aquele cara que joga pelo lado de campo aí, acompanhando o lateral, você deixa um buraco lá atrás. O Romero, querendo ou não, ele faz essa função. É, então, mas daí você pode mudar o esquema. Você deixa o Casinho e o Jabá na frente. Faz meio campo com quatro jogadores, quatro bons jogadores, né? Mas eu acho que o Felipe Bastos dança. Eu acho que eu não tiraria hoje o Romero do time, não. Da mesma forma que eu defendi a titularidade do Marlone ano passado, porque o Marlone tava jogando bem, esse ano eu não defendo porque o Marlone não tá bem. Sinceramente, o Marlone, das partidas que ele fez, ele não foi bem. Então, eu acho que tem que haver uma mudança sim. Ninguém tem cadeira cativa no time. Hoje, o Romero, ele tá jogando bem. A partir do momento que o Romero estiver deixando a desejar, tem que sair do time e entrar quem tá melhor. Não, o que eu acho assim, por exemplo, o Romero, no momento defensivo, ele é um monstro. Eu acho que ele... Talvez no futebol brasileiro, o atacante que marque melhor. Mas vai pegar o Brusque, que é um time que é de um nível inferior ao Corinthians. Você pega aí desse time que você deu, que você escalou do meio pra frente, Gabriel, Felipe Bastos, Maicon, depois Léo Jabá, Romero e Casim. quem que vai furar o bloqueio do Brusque? Daí não tem ninguém. A minha esperança maior é que, como o Corinthians vai jogar com três jogadores que marcam bem no meio-campo, que os laterais, o Fagner e o Arana, tenham mais liberdade e pelas beiradas o Corinthians possa chegar com mais perigo. Mas você não tem ninguém que... Você não tem um driblador, você não tem um cara que fura a defesa, você não tem um cara com passe diferente. Então, essa é a minha preocupação. Contra os times que são melhores que o Corinthians pode jogar sim. Mas a impressão que eu tenho hoje contra o Brusque é o seguinte: o melhor momento do Corinthians é quando o Brusque estiver com a bola. Porque vai marcar forte, vai tentar roubar. Puxar o contra-ataque. É, e pegar a defesa do Brusque e ir voltando. Tá, mas a aposta de todas essas funções que você tá falando tá em cima do Kasim, né? Mas o Kasim... O cara que corre, o cara que dribla, o cara que, entendeu? Que mas vai tentar furar a defesa. Mesmo diante do Corinthians jogando contra um adversário que tem uma qualidade, como foi o caso do Palmeiras, o Corinthians ele não tem hoje esse jogador, pelo menos aí o jogador que tem essa característica vai estar no banco, que é o Jadson, mas dos titulares... O Corinthians não tem esse jogador que individualmente pode fazer a diferença. Ah, o Jadson... Além do Jadson, acho que o Marlone, se estiver bem, ele tem mais qualidade técnica do que o Romero. Mas então, não vejo no Marlone esse jogador tão diferente assim pra falar, vou fazer a diferença, joga a bola em mim que eu resolvo. O Corinthians, ele funciona muito bem nessa parte coletiva. O Corinthians, se ele encurtar os espaços, se ele evitar o erro, se ele aproximar os jogadores e der a opção para que os jogadores possam tocar a bola de maneira mais fácil e prática, fazendo a triangulação, com isso você consegue cavar espaços aí e buscar o campo do adversário. Porque individualmente falando, o Maicon não é esse jogador que vai cavar esse espaço, o Felipe Bastos não é esse jogador, o Romero também não é. Tá no coletivo. E o Léo Jabá não é. Então você precisa aproximar os jogadores aí para dar opção de passe e construir jogadas aí com uma chance de erro mínima. Porque a partir do momento que você conseguir encurtar esses espaços aí, fechar os espaços e dar a opção, você vai evitar aquele chutão, você vai evitar o lançamento longo. Porque hoje, volto a falar, diante de um Brusque que ninguém sabe como é que joga, como é que tá, quais jogadores podem fazer a diferença do lado de lá, o Corinthians ele tem que estar precavido, porque hoje não tem chance para erro, não. Amigão, volto a repetir aqui, para quem não acompanhou o começo do programa, essa fase da Copa do Brasil, o empate não favorece o visitante. O empate leva o jogo para os pênaltis, e o Corinthians vai estar jogando fora de casa. Então o Corinthians ele tem a obrigação, assim como o São Paulo, como o Vasco e o Fluminense, que também jogam hoje na Copa do Brasil. O Vasco o Vasco nem tanto, porque ele pega um adversário mais qualificado, que é o Vila Nova. Esse regulamento ferra os times grandes. Ferra, mas dá uma graça. Mas ficou mais legal, Benja. Dá graça na competição. Ficou legal, velho. Ah, lógico que é. Ué, então faz o primeiro jogo em casa, jogando então o time grande. É sorteio, né? O segundo jogo é sorteio, não é? O primeiro é sempre fora. Todos, o São Paulo joga fora, o Corinthians joga fora, o Fluminense joga fora, o Vasco joga fora. Mas, por exemplo, o Curitiba jogou em casa e foi eliminado, entendeu? Então, porque o Cruzeiro jogou em casa também. É injusto. Piorou, né? O Vitória jogou em casa. É injusto. O Sport jogou em casa também. Sabe por que é injusto? Porque vem cá, por que tem que decidir a vaga fora de casa? Mas isso aí foi sorteio na segunda fase. Sabe por quê, Bernardo? O time é pequenininho. E daí? Não, mas a diferença é um gigante. O Corinthians vai jogar. E daí que a diferença é gigante? O Corinthians joga no estádio hoje. Que, pô, vocês viram o estádio? É brincadeira. Tu falou antes que só tinha 8 mil pessoas. Eu até 4 mil. 4.500. Olha, eu até concordaria. E o time poderia jogar até decidir a vaga fora de casa, desde que fosse um estádio que comportasse 100 pessoas. Fosse um estádio bom. Mas sabe o que acontece, sim, Dodô? Né? Agora, estádiozinho pequenininho, 4 mil pessoas, mas você não sabe nem o estado do gramado. Se tiver segurança, velho. Não, o gramado tá bom. É a casa segurança dos caras. Mas nós elogiamos ontem pela decisão dos caras de não vender e não sair de lá, entendeu? Mais legal. O que acontecia no ano passado é o seguinte: você ia jogar um jogo contra um time de menor expressão, ia com um time reserva. Sim. Aí o time de menor expressão ficava rezando para não perder de 2-0 em casa para ter o jogo de volta. Para poder ter o jogo de volta. E o jogo valia muito pouco, porque chegava como mandante o time grande e esculachava o time pequeno. Agora todo jogo é decisivo. É. Então esse caráter decisivo dá uma emoção. Legal. Mas o tal do sorteio é que eu acho estranho, né? Assim, porque o sortear... Por exemplo, se hoje fosse São Paulo e PSTC em casa, na casa do São Paulo, dá na mesma, né? O time vem pra ser espancado, né? Mas lá eles têm alguma chance. Então, né? Mas o sorteio é pra dar pelo menos um equilíbrio nisso, né? Pra não ficar caracterizado. Então, São Paulo assim, trouxe o time pra cá e ganhou de 11. Você concorda? Acha bom esse regulamento, Roberto? Olha, eu acho que chega um ponto que dá uma força pro time mais fracos, né? Esse time que não tem tanta expressão. Mas é, sempre quando um time nosso vai jogar num lugar desse aí, é meio, a gente fica meio com o pé atrás, por mais que acredite no é time. Tenso, né? É tenso, né? Mas isso aí valoriza a competição. Acho é, eu achei legal, eu achei legal. Né? A gente já entra com a torcida maior, né? O pessoal já entra com como ganhar. Então, a chance de sacanear diferente. Um grande, cara. Não, mas, não, mas eu não sou... sacanear um grande é demais. É, eu achei a legal. A chance de sacanear um... Eu não sei aonde valoriza a competição. Valoriza, porque a vai chance jogar... de um grande tropeçar, velho. Tudo bem. Tem então, você valoriza a etapa, né? Não a competição. Mas fica um negócio mais atraente, Benji. Fica um negócio mais atrativo. A etapa público, sim, porque fala assim, meu, é tudo ou nada essa porra aí, ó, não dá pra brincar. Cara, entendeu? Aí, pô, vai jogar... É a briga de cego, velho. O estádio que o Corinthians joga hoje é aqueles que o muro é encostado na lateral. Ah, mas anterior de São Paulo tem uns assim, na Argentina, tem? No passado, o cara morreu, lembra? Na segunda divisão que ele bateu no muro? O jogador deu, teve um jogo de corpo. É, ele, você, o, empurrou ele. No YouTube, você vai ver. É mesmo? É, um muro bateu igualzinho, não empurrou. Ele... Foi um lance normal, não teve jogo de corpo, ele bateu a cabeça. Não é empurrar na maldade, né? O cara caiu, bateu a cabeça. Você só a favor de colocar tatames na parede desses estádios? Ah, jogar de capacete. Tinha que colocar uma proteção. É o Nakamura, não é? Olha que o outro se o Sérgio... O Nakamura, o nome do jogador. O Sérgio Louco. Coloca umas rodas, né? Se o Sérgio Louco achar que tá no YouTube esse lance, pode botar aí. Mas tinha que colocar espuma, sim, pô. É igualzinho. É, o Sérgio Louco vai fazer uma edição aí só de mortes de jogadores. Iluminação em paredes de estádio. Vamos fazer uma edição. Procura Nakamura. Põe lá, Sérgio Louco, Campeonato Argentino Série B 2015, tem a cena lá. Ó, Robert, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, tá bom? Obrigado a vocês por acompanhar a gente durante. Você já falou aí a senha? Já? Ah, então tá bom. Ah, é. Só abusando me garante. Três vezes mais proteção e diversão. Boa, boa, velho. É isso aí. Stream, tá bom? Você tem 3 dias úteis para retirar. 9 da manhã até as 5 da tarde. Beleza. E aproveita que esse kit é top, hein? Esse kit é fantástico. E, ó, você não vai feder nunca mais, tá bom? Sou leve. Esse jogo aí, torcida Estádio 97, clássico, no camarote único, é legal demais. Mesmo que seu time seja espancado pelo Santos, não será. Você vai comer e beber legal lá no camarote único. Quem é bonito. Tá assistindo a gente pelo Facebook, ali, ó. De todo jeito é festa. É, caramba. É festa de qualquer jeito, mas o Corinthians vai ganhar, pode ter certeza disso. Não, mas na boa, cara, não dá pra jogar bola com o muro tão perto. Sim, assim. Mas o de hoje é igual. Mas, ô Sombra, é... Não, mas é o Everaldo Marques, derruba o Corinthians. Mas, ó, você pega lá, a Vila Belmiro, ela tem uma proximidade também muito grande do gramado, tá certo? Aquele muro. Tem. Você pega lá, a Arena da Baixada, antes da construção do... extremamente perigosa. Então, mas, ô Sombra, não, sem sacanear o Santos. É. RG, a Arena da Baixada, Sombra, naquela época que não tinha construção ainda daquela parte da arquibancada, tinha um muro e ninguém falou nada também. Mas era mais longe o muro. É perigosa pra quem vai jogar lá, né? Aquele muro que a gente viu aqui no Campeonato Argentino é muito perto. Então, mano. Não, do Campeonato Argentino sim, mas hoje, naquele jogo, ô Sombra, principalmente pelo fato, eu entendo que as câmeras de televisão vão estar focalizadas na vista que nós temos ali, elas vão filmar o muro. Ali deve ter placa de propaganda, de publicidade. E como vão colocar a placa ali, tá certo? Naquele pedaço. É difícil. Porque eu não sei, RG, a menos que exista uma estrutura televisiva... Suspenso. Não, a menos que exista uma estrutura televisiva ali em cima do muro, coisa que eu não vi, pra que as TVs ali fiquem posicionadas ali... Vai botar mais estrutura que o estádio tem. Porque ali, Sombra, não cabe nem uma placa de publicidade... não é esse lance que a gente tá mostrando no nosso site. Não, é o acidente lá no... O Ben já pediu pra colocar o argentino morrendo argentino, mais uma vez. O argentino bate cabeça no muro e morre. Praticamente o Zé do Caixão, né? Mas... Ele tá parecendo... Nesse jogo especificamente do Corinthians agora, se a gente parar pra analisar, Benjamin, onde ficarão as placas? Porque as placas elas deveriam ficar ali onde é o muro. E se não tem um espaço hábil, para o quê? Prega no muro, mano. Vai botar então, placa pregada no muro. Né? Mas eu achei muito interessante você chamar a atenção para ver qual a distância aí do muro da vila, hein? É interessante. É, da mesma forma como o seu estádio não, lá. Não, do Morumbi você vai reclamar o quê? Vou reclamar. O quando... muro fica a 30 metros. É, sim, o muro. Mas quando a TV monta lá a estruturazinha de trilho para correr... Com a câmera lá, o perigo é a mesma não, coisa, meu amor. Mas, RG, desculpa. Não, mas... É, que tá louco, só pode ter um muro de pô, RG. O que tem a ver o Morumbi com isso? Tá mal, ele tá falando da vila. Tô... Mas isso, não, mas isso não é culpa do Morumbi. Hã? Mas isso não é culpa do Morumbi. Não, não, é, não, é, não, é, não é culpa do Morumbi, olha, mas é o Morumbi é responsável, sim. Se, não, se, aí nesse se, caso tá louco, é lógico. Lógico. Não, lógico. Não, não, a TV não, coloca um não, trilho não, lá com o São Paulo. Não, não é, responsa- é responsável, sim, por não, deixar cara. Colocar ali, ué. Tá louco, então a Globo é responsável pelo muro da vila. Lógico. Parece que é responsável. Hoje, chama o Roberto com uma pitada histórica pra tirar o foco. E hoje vai acontecer também aquele chegou jogo o defensor do Morumbi. Fala da torcida do Flamengo. Fala da Vila não, moleque. Você já viu, ou você viu alguém com a camisa do Flamengo? Você tá comparando o Morumbi com a Vila Belmiro? Tá doido. Comparando, estou dizendo dos perigos que também são oferecidos nos estádios. Ah, para. A defesa do Morumbi não tem nada a ver com o Morumbi. Não tem nada mal, hein? O Morumbi o cara pode fazer até mergulho, mostra. Faz uma piscina em volta quando chove. Vai nessa. Você tem uma ideia? A ambulância, quando tem que recolher um jogador no gramado, gasta meio tanque pra sair de onde ela tá até chegar no gramado. E tem que passar por uma ponte ainda. Mas ó, vocês viram o carnaval do Rio aí, né? É. Agora vão regulamentar, Só quero ver a hora que bateria no muro aí na Baixada. Quero também, ver. E pois. Também teve o tapetão no carnaval do Rio. Como tapetão? Tiraram o rebaixamento esse ano. Tiraram? Por quê? Tiraram. Ah, porque ia cair umas 4 escolas, deixado. Tava o Fluminense pra cair. O Vasco. Unidos do Fluminense. O Fluminense tá pra cair, o advogado chamado advogado. O Vasco, já caiu um monte. Ah, mas se é o Vasco, cai, não tem... E tá caindo mais carro alegórico lá do que treinador, né? Então tá complicado lá, viu? Ô, Roberto, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Olha, tá aí. Boa noite a todos aí. Parabéns. Valeu, parceiro. Falou, velhinho. Valeu aí. Roberto também endossando a nossa preocupação em relação aos estádios perigosos. Estádio 97 tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Assista a gente aí pelo facebook.com/estúdio ao vivo. É, Estádio 97 da Energia 97. Motinha, escalação do tricolor, Motinha, você já deu ou não? São Paulo, vamos lá. Você já deu ou não? Já dei. A escalação? Sim, ah, então no começo. Tá bom, então fala. Dá já. De novo. Tá, agora daqui a pouco, 7 mas você se informa certo, né? É, daqui a pouco, você falou que faz tempo que você não dá, pô. Como você já deu? Não, dei informação. Dá com ele mesmo. Ah, faz tempo que eu não dois anos na lapada, né, mano? Tá bom, né? Ô, bafo de onça, fica na sua aí, ó. Pinguinha, fica aí na sua. Ah, respeita o Vamp, mano. Respeita, respeita o caramba, vai. Vai. Advogado esquece do o faz peta aí, vai. É. Sidão. Bruno. Michael, Rodrigo Caio e Júnior Tavares, João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero, Cueva, Luiz Araújo e Prato, time completaço, chefinho, só titular aí, hein? E foi o Sidão, né, não foi o, quem tá até pensando, de repente, o Denis, quem sabe, né, não. Mas o Denis vai ser o Sidão mesmo, viu, chefinho? Tá certo, então. E o Ceni treinou pênaltis, viu, chefinho? Vai bater? É, ele vai bater? Ele podia bater e defender, né? É. Oh, mas vocês viram a, oi, bate a bem, cena, véio. Cara? Vocês viram a cena? Que cena? Mó dó do Denis, cara. Ele ficou ali na porta do busão. É verdade, achando que ia o RG. Ele tava ali e falou, não vou olhar se tinha lugar assim. Que é aquela carinha maldoso, de mano. Tipo, tava sem brincar, a pulseirinha, né? VIP, pai. É assim, ó. Sabe? Aquele cachorro de mudança, mano. É, coitado assim, do cara, mano. Ele assim com a ponta do pé, assim, sabe, fazendo assim, com a ponta do pé, na porta do busão. Tadinho. Esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, no oferecimento do Extra. Ô, Benjamin, vamos fazer compra no Extra. E o Dia do Consumidor é no dia 15 de março. Olha. E para homenagear os clientes, o Extra vai fazer 15 dias de preços imbatíveis. É o quinzenaço do Consumidor Extra. São 15 dias de ofertaço pra você sair com o carrinho lotadaço. Começa amanhã, hein? Não perca! Salsicha, hot dog, Sadia, 500 gramas, leve 3 por apenas R$ 5,78 cada. Bisteca suína Deli congelada Zip, leve 3 por apenas R$ 9,30 cada. Cerveja Brahma Chopp, lata 269 ml, 15 unidades na compra de duas caixas. Ganhe 50% de desconto na segunda caixa. Nessa promoção, a lata sai por apenas R$ 1,79. Boa! E não acabou, não. Pneu Pirelli Aro 13 por apenas R$ 179,90. E você pode parcelar em até 10 vezes sem juros nos cartões Extra. E essa aqui é demais. Olha só, piscina inflável Best Way 2.300 litros por apenas R$ 149,90 ou em 8 vezes sem juros de R$ 18,74 nos cartões Extra. Se liguem, amigão, é o quinzenaço do Consumidor Extra. Começa amanhã. E não esqueçam, beba com moderação, Chuck. É isso aí. Temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp. No oferecimento do McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8. Domênica, Tive uma noite de amor com você. Lá na Casa Verde toda besuntada, era só doce de leite, eu passava em você. Eu e você, rolando no lençol. Valeu, Rogério de Biúna. Quem que é essa aí, Domênica? Você vai deixar uma bichona, hein? Quem que é essa, gostosa? Eu me contou. Que isso, Dudu? Aguinaldo, e se for a três rola? Não, desde que eu seja avisada. Agora, uma coisa dessa? Você topa, uma Dudu? Bola nas costas dessa, eu não gosto. Você topa. Você quer ser o maquinista, se for a três? Ou... Não, tá bagunçado isso aí. A Domênica subiu ontem no bloquinho, no bloquinho na Baixa Augusta. É. Eu não sabia que tinha acontecido isso. Se organizar direitinho, todo mundo. Todo mundo transa, é verdade. Coisa linda, Dudu, parabéns. Ruim. Ruim. Falar o que eu vou transar com a mulher de Ô Domênica, Domênica, com a véia. Peraí, desculpa, Domênica. Domênica, como Domênica que é? É teu pai, é tua mãe, é quem você quiser. Outro. Boa, Dudu. Como que é? Segue aí as mensagens. Domênica, como que é transar com mulher? Ruim. Não. Ruim. Não, não, aí não. Aí não vou deixar. Olha o Alê, arrumou um defensor. Ué, como é que é transar com mulher? Pergunta pra tua mulher. Nossa. Foi você. Não, a tua. Eu sou casado com o rapaz. Então, é com a tua mãe, então. Eu sou casado com o rapaz. Não tem problema, pergunta que ela sabe. Boa, Dudu. Pergunta ela sabe bem. Pra cima, Domênico. Sabe pra caramba. Boa, Dudu. Vai pra cima, Domênico. Vai pra cima. Aqui não. O Aguinaldinho falou que é casado. Mas o Domênico, Aguinaldinho. É só madeirada. É bagaço? É só o quê? É madeirada. É um bagaço? Pra que, pra que madeira quem? A Domênica pra mim é igual comida japonesa, é uma vez por semana só. Ah, não. Aí não. Você não vai falar assim do Dodô. Aí onde você põe o shoyu? Não é comigo, não sei que vocês estão todos. Eu vou apanhar, Benjamin. Mais mensagem. Boa noite a todos vocês, é o Alan. O Mota parece um amigo meu, uma amiga minha. Assim que você fala que você vai participar de um torneio, ou você tá namorando... Eles te parabenizam e dizem que você vai ganhar o torneio, por exemplo. É, você acaba perdendo o título véio. E o relacionamento não dá certo. Ê, Mota, você é azarado. Quero usar o gazelle, hein, meu. Eu tô brincando com você, que Mota. É o Alan. Alan. Vai engrossar a voz, né, velho? Primeiro. Eu entendi. Vai engrossar a voz. Parece uma mensagem cifrada isso aí. Acontece o seguinte, eu vou te explicar o que aconteceu agora, eu vou defender o Mota. O Mota ontem, infelizmente, não foi proposital. Ele zicou de uma forma incrível. É mesmo? A Dragões da Real que... Tirou o título. Ele tirou o título. É eu. E ele gerou... É a primeira vez que eu vejo alguém tirar um título numa escola de samba anunciando no rádio. E ele criou uma ira com uma parte da torcida de São Paulo. Então isso é uma mensagem cifrada. Quer ver? Ouça aí, Domênico. Ouçam só o que aconteceu. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Motinha, vamos falar do tricolor, Motinha. Ah, chefinho. Olha, o São Paulo que viajou aí, né, pra Santa Catarina, né, pra enfrentar o PSTC. Pô, cadê o Sidão? Tá louco hoje. Putz. Ah, é? Hã? Meu, impressionante, uma escola de torcida ganhou. Agora ganhou, porque a então escola teve... Tava certo. A Império dos números, porra. A Império do Domênico Verde lá... Domênico Verde? Domênico Verde lá. Que escola é essa, velho? Império Domênico Verde. Olha, eu pensei que nunca ia mais ganhar. Ah, não, meteram um 9,9 aí na Dragões, hein? Não ganhou ainda não, hein? Não? Vai mesmo, isso dá uma... Não, acho que já foi. Isso dá uma confusão, velho. Puta, meu Deus, então vamos falar do São Paulo, né? Já tá então vamos aí, vai. Mas já tem um título, hein? É. Já tem um título. É, já não passou batido. Meu Deus. Já tem um título. Então amanhã... Porque o Mano, quando era gaviões... Já ganhou o primeiro do ano, né? Amanhã temos um convidado ilustre para contar todos os detalhes dessa vitória no carnaval. O Sidão. Sidão. Amanhã iremos até... Eu vou pedir pro Vitor Birner ligar pro Sidão. Não tô. Dragões campeão, viu? Ganhou já? Já fechou? Pelos números, sim. Todo mundo foi na onda. Todo mundo. Você também foi na onda. Você deu a informação. Você também foi na onda. Que faz, hein? Viu, Ale? Que ficou aí. Não, pelos números, sim. Pelos números, não. Sim. Aí o Sombra já foi. Aí o Motor acabou mesmo, ganhou. Já tem o título esse ano. Chupa aí. Mané. Vamos lá, mais mensagem. Aí, Dudu. Menegô, seguinte, Felipe Melo tem que sair do time urgentemente. Me cobra. Se ele voltar nessa sexta, o Palmeiras vai voltar a ficar sem saída de jogo e a dar chutão. Thiago Santos é 8 milhões de vezes melhor que esse cara. Ele só serve pra falar asneira e pra se aparecer em rede social. Futebol mesmo, pra mim, tem muito pouco. Thiago Santos é bem melhor. Abraço pra vocês. Sou ouvinte há mais de 15 anos. Luiz Gustavo Marini de Santana. Olha, Gustavo Marini de Santana. Palmeirense aqui mostra que não curte muito. Aí, Domênio, gostei desse ouvinte, hein? Você achou, Azedão? Você como jornalista. Domênio. Eu, como jornalista, ele tá certo. Tem que tirar o Felipe Melo, o Dudu também. Eu tinha que tirar o Prazo, o Jailson. Tira todo Mina, mundo. Vai jogar com quem? Mina. Não, foi os caras da base, bem melhor. Ele tá certo. Mas eu queria ver essa cena, velho. O Eduardo Batista falando pro Felipe. Ô, Felipe, eu acho que você não tá bem. Vou te pôr no banco, tá? Eu queria ver essa conversa. Não sei, eu discordo. Mas aí cada um vê o futebol de um jeito. Né? Ele tá louco, Lolo. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Veio uma camisa, né, velho? Boa noite, galera. Tudo bom? Falação do Parejas, do Vila Rio de Janeiro, Guarulhos. Aí, Mota, se o Palmeiras conseguir chegar na final da Libertadores esse ano, já faltando uns 5 minutos, mais ou menos, você já dá o Palmeiras como campeão, beleza? Abraço a todos. Nossa, olha os caras arrumando uma zica, Dodô. Ai, meu Deus, como é secar, como os caras gostam de secar. É, né? Medo, hein, Lolo, isso aí. Porra, mas medo? É pânico. É. Salve, rapaziada do Estágio 97, aqui é Vinícius de Pirituba. Queria fazer uma pergunta pro Mano. Diga. Pô, Mano, você acha que com a volta do Jadson, comandando o meio de campo ali do Coringão, você acha que o Jô consegue desencantar e voltar a fazer gol, igual fazia na época do Atlético Mineiro? É nóis. Então, cara, com relação ao Jô, volto a falar aqui, eu não sou a favor de cadeira cativa pra ninguém dentro da equipe. Mas da mesma forma que eu critiquei a performance do Jô nas partidas que ele havia feito antes daquele gol contra o Palmeiras e defendia a titularidade do Casim, continuo falando a mesma coisa. Não é porque o Jô marcou aquele gol lá contra o Palmeiras que já tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. O Casim, ele, nas partidas que fez, ele demonstrou ser um cara muito mais participativo do que o Jô. Eu acho que se tiver que brigar hoje, amanhã essa situação pode mudar, claro, evidente. Mas hoje, o Casinha tá jogando mais bola que o Jô. E eu não vejo o Jô jogando aberto igual muita gente defende. Ah, mas o Jô pode fazer aquele lado de campo. Não pode. Não pode, desculpa. O Jô, eu só vejo ele fazendo uma posição que é de centroavante. Você enxerga o Jô atuando aberto pela direita, Benjamin? Ou pela esquerda? Ele tem jogado, às vezes, aberto pela direita. Assim. Mas não rende. Não rende. O Jô é meio desengonçado. Aquele cara pra fazer o pivôzão. Ele até um jogo aí que eu esqueci contra quem foi. Que o gol do Corinthians saiu do cruzamento do Jô na direita. Mas eu não vejo o Jô jogando assim, não. Eu acho que aquele jogador de lado de campo precisa ser um jogador rápido, um jogador mais versátil. Mas enfim. Não, tirar ele da jogada aérea, que é um. Também é trunfo dele, né? Pois é, eu também só vejo o Jô como centroavante. E hoje, os dois brigando ali pela posição, Jô e Casinho, eu acho que o Casinho tá mais inteiro. Mas, ô, Maninho, sabe o que eu vi contra o Palmeira? Porque o Mina e o Vitor Uvo. É o Hugo, vó. Vitor Hugo. Olha, eles não perdem uma bola. Uvo. Hugo. Hugo. Eles nunca perdem bola por cima quando o goleiro dá chutão. Agora o Casim. Ele ganhou toda, foi a primeira vez que eu vi isso. Dos dois, eu nunca tinha visto isso. Libertado. Dos dois. É. Inclusive fazendo aquele papel mesmo lá de trombador. Ele segurava os dois no corpo mesmo lá e dominava a bola. Lembrava o Guerreiro nos velhos tempos. Mas enfim, vamos aguardar aí pra ver o desenrolar. Mas o Jô, ele também não pode jogar toalha, não. Ele tem que lutar aí, matar um leão por dia pra tentar roubar a posição de novo. Vamos ver. Mas por enquanto eu sou mais Casim. Vamos lá, vamos aos ouvintes, 3284-7097, mais ouvintes no ar, toca as Drubal! Alô? Alô? Alô? Quem fala? Consegui baralho! Truco! Meia opa. Dúzia! Quem fala? Eduardo Marcelo Cirino Leite. Eduardo Marcelo Cirino. Quantos anos, Marcelo Cirino, joga no Flamengo. É isso aí. Quantos anos você tem, meu velho? 4.3, RG. RG, hoje. 4.3, como é que fica? Você prefere comer um siri? Que jeito, Dodô? Ah, sensacional! Sirizinho. Pô, salvou a hora, hein? Sirizinho congelado ali. Salvou. Delícia. Uma perninha, no leite. Perninha de siri congelada. Sensacional. Eu não gosto de siri, não, cara. Você gosta de siri o quê? Eu não gosto de siri. Esse ouvinte gosta do siri no leite. Ah, sim. Na cerveja. Sensacional. É, pode ser. Mas a gente derruba com a geladinha, né? Ah, é delícia, né? E qual que é o bairro que você mora, meu velho? Aqui é Vila Aurora. Aurora. Vila Aurora, velho. Se você fosse sincera. Aurora. Sensacional, Ivê. E aí, Benjamin? Fica onde, Benja? Olha, amigo, Zona Norte. Na Mosca. Aê, garoto. Na Mosca. Segue o time, qual o time? Aqui, ó, só pra confirmar, eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa, garantiu sua vaga. Clássico, hein? Vai naquele camarote único, maravilhoso. Vai curtir hoje, demais, hein? Hoje faz um ano que eu fui na torcida Estádio 97, Corinthians e São Paulo. Um ano, amigão. Liguei na quarta-feira de cinzas também. Sim. Peraí, os caras estão arrumando briga aqui fora do ar. O Mota quis agredir o Benjamin agora de maneira mais uma vez injustificável. Né? A violência do caminho, hein, borboleta? E o juiz não faz nada? Ah, o juiz já viu aí babaca, quem tá errado. Ô, amigão. Saco. Vamos lá. E com relação ao Carilli, cara, você tá gostando do trabalho que ele tá desenvolvendo até o momento? Não, o Carilli, eu tô achando que ele tá começando a acertar o time do Corinthians, né? Carilli. A defesa aí já demos um jeito na defesa, né? É. E vamos agora torcer pro Casim, né? Também acho, cara. O Casim, se ele fosse brasileiro, seria o 9 da seleção hoje. Fácil. Ô, juiz! Ô, juiz! Tô errado, gente? Ontem eu falei aqui um negócio, o Sombra falou que eu tava louco e o Moto. Vem cá, pro torcedor do Corinthians, você prefere o Casim ou o Alexandre Pato? Eu prefiro o Casim. Tá de brincadeira, quem é Alexandre Pato, velho? Casim? Não, vocês estão loucos. Quem é Alexandre Pato, mano? Casim. E digo mais, cara, a seleção brasileira hoje não tem um jogador com essa característica, cara. Ah, ainda bem, né? Ainda bem que não tem. É verdade. Hoje, o que perde aquele gol que ele perdeu contra o Mirassol? Ah, mas acontece, o Gabriel Jesus não perdia gol no Palmeiras aqui, vocês estão de brincadeira. Mas você vai comparar o Jesus com o Casim? Os dois são centroavantes. Não, mas não pode ser isso. Só pode ser brincadeira. Eu vejo mais qualidade hoje no Casim do que no Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus é um jogador que não tá pronto, o Casim já tá, gente. Gente, é verdade, mano. Ô, amigão! Oba! Tô errado, quem é mais jogador hoje, o Casim ou o Gabriel Jesus? Ah, o Casim, lógico, evidente. Você tá louco. Mas é verdade, velho. Lógico. E tem uma parada aí que pro Corinthians pode ser benéfica aí também, viu, amigão? Não sei se você tá acompanhando as notícias aí do futebol italiano. É, a Inter de Milão tá querendo o Felipe Zagueiro, que atuou pelo Corinthians recentemente. Hoje já? Tá jogando assim. A Inter de Milão tá sondando a situação, Benja. E pro Corinthians será benéfico, porque o Corinthians, na transação que fez lá com o Porto, ele preservou aí 25% da futura venda aí do jogador. Quando ele sair do Porto e ir pra qualquer outro clube da Europa, o Corinthians vai abocanhar 25%. É uma grana considerável, hein, velho? Ó, dá pra trazer no mínimo uns 3 jogadores a mais, é de qualidade, hein? Aí já vale a pena. Porra, cara, tomara que seja vendido logo, então. Mas, ô, amigão, com relação à Copa do Brasil, hoje teremos aí Corinthians, São Paulo, Vasco, Fluminense. Você acha que algum desses grandes aí pode rodar hoje, cara? Eu acho que o Vasco corre risco, né? O Vasco pega o Vila Nova, o Fluminense ele vai pegar o Sinop, o São Paulo pega o PSTU. PSTC. Aliás, já deve ter começado o jogo. O quadro confundiu uma vez. Começou 7:30. E sabe quem é o presidente desse time? Sabe quem é o presidente do time que o São Paulo vai jogar? É o Valente. Não, é o Ivan Valente. É o Emael. Emael. Aprenda aí, Rio. E esse estádio não é do Brusque, né? Você falou, mano. É alugado. É do café. Não, o não, não é do Brusque. Não, não é do café. Ruim. Mas, o RG, esse estádio que o Brusque atua é de um time aí que só tem categoria de base. Então, o Brusque aluga esse estádio aí, ele não é que ele aluga só pra Copa do Brasil, ele joga lá. Você acha que o Corinthians é... Clube Atlético Carlos Renault. RG, mano... Diga, Serginho. É o Serginho. Diga, é isso aí. Sou eu. É melhor avisar, né? Cada boi aqui, velho. Com certeza, Benjamin. Você acha que o Corinthians... É verdade, né, Gugu? Você acha, Benjamin... E o Corinthians vai buscar a vitória? Nossa! Sensacional! Nossa, Serginho, agora... Conjuga o verbo, eu brusco, tu bruscas? Eu brusco, tu bruscas, eles bruscam, Lambrus. Vós bruscareis... Maurício Crubruzli. E Maurício Crubruzli. E quando você fica de brusca, alguém vem e crau em você? Aí eu saio gritando... Mas, ô amigão... Oba! O time que tem demonstrado, pelo menos até o exato momento, o melhor futebol aqui da América do Sul é o Corinthians. É o time da América do Sul? Sim. Sim. Da América do Sul. O Brasil tem brincadeira. Mas, peraí, o Brasil hoje ele sabe como é referência. Mano, da América do Sul? Vai ter que pôr três vinhas. Mas pera lá, tô mentindo aonde? Em todos os lugares. Vocês têm acompanhado o Campeonato Paulista? Porque, ó, o time sensação aqui, o campeão brasileiro, Palmeiras. Não encaixou ainda, não engrenou. Ele engaixou, não engrenou. Basta olhar a campanha do teu time no campeonato. Me dá um gole disso aí que você tá tomando. O Santos que foi vice-campeão e era sensação. Ah, as meninas da Vila. Mas o Corinthians engrenou? Ricardo Oliveira. O Corinthians engrenou, mano? Ué, basta olhar o aproveitamento. É isso o máximo que vai conseguir? Não, não sei. Nem o Rude no camarote tava tão louco quanto não, você. Não, hoje, não tô falando do futuro, tô falando do presente. Hoje, o Corinthians tá dando um show e calando boa parte da mídia. Pelo menos 98% da mídia aí que não, bancou o Corinthians aí com uma show não, né, mano? Então. Cadê os antes? Cadê os antes? É, pois é. Eu gostaria que se manifestassem agora. A mídia que bancou a quarta força. Ô, amigão. Ô, amigão. O mano tá de sacanagem. Não, tô de sacanagem, não. É a verdade. Tá de sacanagem. Essa campanha do Corinthians, que surpreendente. Ó, peraí, seja sincero. Seja sincero. Seja sincero. Não dê migué, não. Se você pensava diferente, pode falar. Essa campanha do Corinthians até o exato momento surpreende ou você acreditar que o Corinthians poderia chegar onde chegou até agora? Não, tá surpreendendo, porque sai técnico, chegou em lugar nenhum. Não vai trazer jogador, vai trazer, e eu tô achando que o Corinthians hoje tá entrando no eixo. Olha os caras tudo achando. Agora, mano, sabe o que é mais curioso? Que é engraçado que essa fase do Corinthians engrenou, é o maior time da América, não sei do que. Isso. Ela calha certinho com o Malone no banco, né? Engraçado isso, porque sem o Malone eu achei que não ia ter futuro. Peraí, você agora tá falando mal do Malone? Não, eu tô dizendo que é curioso, porque... Até ontem você defendia o... Como imaginar o Santos sem o Pelé indo bem, né? Falar em Pelé, o Edinho conseguiu habeas corpus. O ministro do STJ... Ah, mas perdeu o carnaval, né? Deu habeas corpus, o Edinho não vai preso ainda. Mas perdeu o carnaval. Como assim? Mas perdeu vai? Carnaval. O Bruno que é bom, né? Não foi, mas vai? No carnaval, não sei, Dudu. Aliás... O ministro falou que tem que esperar, que tem mais provas, que o processo está andando. Que não é pra ele ser preso, não. Ô, Benji, aliás, está circulando aí no WhatsApp uma foto muito gostosa. Qual foto? Os dizeres. Goleiro Bruno leva 3 tiros e morre em frente à casa. Aí você abre e tem a saroba linda. É o negão da piroca. Como assim, meu? Que coisa vistosa. Ei! Benjamin que mandou isso aí? Parece uma cachoeira gigante aquilo. Vem aqui. É, vê aí o que eu mandei no nosso grupo agora. Nossa, e reclama. Por favor. Deixa eu ver. Mulher pelada não, menino. Ô, amigão, eu vi. Sexta-feira nós teremos também convocação aí dos jogadores da seleção brasileira, cara. Você acha que tem algum jogador aí que tá sendo injustiçado nessa lista que o Tite poderia chamar ou você entende que quando a seleção... Acho que é sexta-feira. É num hangar. É, aqui em São Paulo. No aeroporto. O hangar da Gol. Se é um hangar, só pode ser no aeroporto. Onde tem um hangar? Não, pode ser um hangar num Campo de Marte. É aeroporto. Pode ser, mas... É um aeroporto. Mas o Campo de Marte, você não fala aeroporto, Campo de Marte. Lógico que fala. Não, você fala... Campo de Marte é aeroporto. Não, mas você não fala, vamos lá no aeroporto, Campo de Marte. Você fala, vamos no Campo de Marte. O hangar só pode ser no aeroporto. Eu nunca vi um hangar em shopping, por exemplo. Não, podia ser um hangar agora, em... Agora, você motivou, podia ser aeromota, aí você ia falar um monte. Podia ser o hangar no aeroporto de Guarulhos, o hangar em São Paulo. Aeromota fala isso aí, ele fala, vixe. Isso eu? Ó, o David Araza aqui mandando palminhas aqui, ó. Falou chupa narigudo. Ele não sabe mandar emoticon. Sabe sim, mandou as palminhas. Ô, amigão, então manda aí seu placar, velho. Corinthians e Brusque hoje. Desculpa minha ignorância, mas não tem hangar no porto? A gente foi procurar, não sei. Acho não, que... não foi procurar nada, só tô perguntando. Não, você tá procurando aí, recebeu um WhatsApp. Não. Agora não vai querer dar de culto, não. Você demorou 4 minutos pra poder procurar a resposta pra pagar de gatão tô aqui. Tô perguntando. É zoar na hora, você rebate assim, é tiroteio. Tô perguntando. Vai agora. Pra Google procurar a informação. Mas o Benjamin argumenta da forma dele. Rapidinho, não justifica. Tô perguntando. Ô, mano. Passa o repasse. Tchau, abraço. Perdeu as mãos. Então, foi em 10 segundos. Eu perguntei não, mano, eu aproveitando aqui, o Ale tá com uma dúvida, eu vou perguntar. Diga. Pensa numa amiga, assim. É. Ela deu a opção de você ou brincar lá atrás ou levar outra amiga. O que você escolheria? Eu não, uma só tá ótimo, cara. Brincar lá atrás. Você, Domênio? Mano, como é que é a coisa aí? Você tem uma amiga aí, uma amiga. Ah. Ela deu a opção de ou você brincar lá atrás ou levar uma amiga. O que você prefere, mano? Amiga. Uma amiga. RG? Amiga. Ali. Amizade. Amiga. Mota, a borboleta, essa hora vai pentear o cabelo, tá ok? Ele prefere lá atrás. Não, Mota. Lá atrás. Eu prefiro o bar. Sombra. Amiga já ganhou. Amiga. Também, mesmo? Pô. Tá bom. Tá, ali, pode responder, fica tranquilo. Deu amiga. A enquete deu amiga. Falei, te avisei. Tá bom. Tem que te avisei. Não. Quer mandar um abraço pra alguém, amigão? Claro, quero mandar um abraço pro meu filho André Zácaro Cirino. Lembra do Zácaro, Dodô? Maestro. Maestro Zácaro. Ele chegou aí no estádio 97 chegou. Quando fazemos o programa da Doutora Arnaldo. Exatamente. Era um puta bem cara lembrado. Legal o Zácaro. Bem o, lembrado. O RG. Que pena. Falei. O Teatro Zácaro virou o quê? RG? Ele transformou o Cine Rex no Teatro Zácaro e aí fechou. Mas tá abandonado? Tá fechado. Não tem nada? É, a última... Não era aquele que... Aquele Rui Barbosa. Rui Barbosa é, com... Demais, com tá fechado. É, não, é... Virou Conselheiro Carrão com Rui Barbosa. Virou estacionamento um tempo, agora tá fechado. É, tá fechado, o cara abriu tempo. A porta e estacionava o carro lá dentro. Faz tempo. Eduardo, um grande abraço pra você. Valeu, fera. Que hora que é lá na Tutóia? Os 2h30, Rua Tutóia 77, Tutóia. Na esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio, tá bom? Rua Tutóia okay. 77. A linha Busano me proporciona 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, me garante 3 vezes mais proteção e diversão. 3 dias úteis também pra Levou. Retirar aqui na energia entre 9 da manhã e 5 da tarde, okay, tá bom? RG é a última, RG. Fala, velhinho. Tava na Qual o nome dela? A Márcia. Márcia. A Márcia. Dá uma marciada hoje no motor lá, hein? Dá uma marciada. Bom, amigão, obrigado pela audiência. Valeu, aí. Obrigado, rapaziada. Tamo Falou, junto. Falou, fera. Valeu, cara, cara. Obrigado. Vocês não estavam aqui, ou queria perguntar a opinião de vocês? Obrigado. Eu fiz um apelo público aqui. Pra quem? Pros... Apelou, perdeu, né? Pra Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo. Todos os ouvintes que ligam falam no Estado 97 que nós ajudamos eles no trânsito, não é verdade? É verdade. Sim. Então, o nosso é salvação programa, no trânsito. É a salvação. É. O nosso programa é um programa de utilidade pública que presta um serviço à cidade de São Paulo, domingo, Boa. Certo? Certo. 18 no Estado 97. Lado, nós não recebemos uma homenagem na Câmara dos Vereadores. É triste isso. Homenageia-se vários caras. Da chave da cidade de São Paulo pra cara que nem paulista é, que a gente não sabe nem quem é. É verdade. E o Estado 97, 18 anos no ar, a Câmara dos Vereadores não faz uma homenagem pra mentira, gente. Mentira, isso é mentira. O Aguinaldo faz homenagem pro Dodô. Tem gol. Tem gol? Já? São Paulo, Cícero. Tem gol. Já? Já. E o Michael saiu aí, o cara deu uma porrada no Michael, quase quebrou o cara teve que sair, ser substituído. Não, mas só um minuto, que esse assunto da Câmara é muito importante agora. Ué, ou, nós o falando São Paulo de... não é? Não, mas você já falou. Você é um animal, velho. Já falou. Você é um animal. Não, mas é que o jogo do São Paulo interessa só para os São Paulinos. É retombado. O estádio faz o quê? O estádio 97 interessa a todos nós. Ah, o bando tá irritado, bando. Vai tomar uma madeirada lá. Mas que a gente não pode ser egoísta. Sim. Não, faz isso. Não, Mota. Aproveita e dá pro lado, meu. Dá pro lado, amor. Chorou, parou aí. Não, Mota. Chorou, parou. Não dá. Chorou. O Domênio tem razão, não dá mais pra esse cara. Ruim. Eu não falei nada disso. Por que a Câmara do Vereador não homenageia o Estado 97 do jeito que deveria? Verdade. Você acha que com esse pedido eles vão homenagear? Eles vão esquecer nós de novo, velho. Lógico que vão. Vão no grito, velho. Esses caras vão assim, fazer média, mano. Eu acho que é o seguinte, se os ouvintes da 97 Opa. Fizeram um abaixo-assinado... Boa. Nada do que... Pois é, pouca coisa. 1 milhão nada de assinaturas... Nada do que foi, será. De novo, do jeito que já foi... Cara, a gente tem que... Os caras têm que homenagear a gente, velho. É verdade. Mas eu tenho certeza... O programa que presta serviço para as cidades... Uma prestadora de serviço. Eu tenho certeza que pessoas de visão, nesse momento, estarão observando... Ligarão os pontinhos e falaram assim: esses meninos merecem uma homenagem. É. Boa, tenho verdade. Certeza disso. Ah, e de entregar a chave da cidade São Paulo pra cada um de nós. Você imaginou o Alê lá fazendo o decreto? É. Um decreto. Imagina o Alê na subindo. O Alê subindo lá e falar: Olá, eu sou o Alê. Seria muito legal aí, mesmo. Mas não seria legal? O duro é que o Beija vem muito pouco no programa, talvez ele perdesse essa oportunidade. Ô, seus lixos, eu vim segunda. Os vendidinhos aí, tá chegando agora, vai sentar na dinheira, eu vou dar um pau em você Por aqui que no ar. Eu tô te defendendo. Tô defendendo o cacete, ó, vim segura, vim terça, vim hoje. Então acabou a cota. Porque velho. Os caras estavam tudo lá. Esse aí chegou de... ontem e já teve 3 dias de folga. Olha, porque o senhor Ale Oliveira, senhor Domênico Gato. É. Domênico Gato não. E o senhor Rudy Landucci. Eu? Estavam todos envoltos em mulatas. É. Alcoolizado. Todos alcoolizados, enrolados em mulatas. Teve gol do PSTC aqui, gol do PSTC, mano. Gol, tem gol? É, teve gol mesmo. Pô, já empatou? Aqui, o Lavareto também. É verdade, Pô, mas já? Eu tô falando. falando, o Mota tava zicado, velho. Já tomou a lapada, já. Eu tô falando, o Mota, olha. O Mota ia informar. Mano, foi eu que falei, velho. Você não falou. Você zicou do São Paulo, você comemorou, acabou, ganhou. Empatou, velho. Peraí, agora já é. Já empatou? Peraí. É 1 a 1? É? 1 a 1 já? Nem, com a cara de derrota do nem esperou 2 a 0. Peraí, com a cara de pano molhado. O Sombra tava mó feliz falando. Nem esperou 2 a 0, velho. Ah, os caras quebraram o Maicon, velho. Ai, nossa. Quebraram mesmo, velho. Não, sim, mas é. Uma gol do PSTC. Rapaz. PSTC parece nome de partido político, né? É. Partido PSTC. São Paulo virou. Não. Esse gol. É que. Olha o Mota zicando de novo. Não, não é, ué. É pra atrasado isso aqui. Tá atrasado. Só se informar a Mota. Quando eu me informo. Estádio 97 na Energia 97, oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero falar com você que vai fazer o renovado seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que você vai perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Aí você passa lá no HDI Bate Pronto, um centro de auto atendimento que vai liberar em poucos minutos o conserto do seu automóvel. É muito mais tranquilo. Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Pô, mas empatou mesmo, né? Empatou, filhão. É, você falou que não era importante. E ainda foi um cara chamado Lucão. Olha aí o Lucão dando problema pro São Paulo. Quando não é a favor, é contra. Eita, olá, galera. Aqui é o Roger, São Bernardo. Queria aqui expressar a minha indignação pelo jeito que vocês tratam o Mota. Tá? Não é porque ele tem uma... é desprovido de uma certa inteligência ou desconhece determinado assunto. Eu acho que tá errado o jeito que tratam o Mota. Cara, eu acho que a gente tinha que tratar o Mota de forma assim, sabe, mais democrática com qualquer outro animal. Olha, eu acho que... Ah, não sei. Ele arregaçou no final, vocês estão loucos. Eu não gostei. Eu também não. Ah, ele não foi legal, não. É, o ouvinte quis fazer uma brincadeirinha. Cadê não o cartão? Foi agressivo. Ah, podia dar dá um resort pra esse ouvinte aí. Dá um quarto pra ele. Tá aqui. Foi bem demais. Foi legal. É que ouvinte é assim que o mundo precisa. É pacífico. Tá brincando, mano. Aí, ouvinte sem noção. Cartão amarelo pra você. Foi legal. Foi legal, não. Tinha que ter o cartão amarelo também pra produção que deixou esse pô. É, verdade. Ah, falou de mim. Verdade. Você dá audiência, amor. Você é cult, cara. Nem quando eu não falo nada. Só fala... Você vê a tua importância. Parabéns, mano. Mota, você é mais gol de São Paulo ou não? Não. É, na hora que dá pra falar, você não faz. Não, só, não dá ele gol tá de São bravo Paulo. Contigo. Para. Ele tá bravo. Eu falei, chateado. Na hora que tá acontecendo um bagulho, você vem me. Bagulho. Você quer ser virou humilhante agora, borboleta? Ô, cala a boca aí, ô trouxa. Ah, você não pode ficar dando palestra em qualquer lugar, não, velho. Os caras estão te cortando. Comunista violento. É, o Ben já cortou ele. É. Vamos lá, mais mensagens. E aí, pessoal, eu, Ricardo aqui de Carapicuíba. Mano, em Benjamin, nesse time aí, tem espaço pro Danilo ainda? Danilo, fera. Olha. Valeu. Vale, olha, o Danilo tem uma importância do Corinthians aí tremenda, mas... Mas? Não, show ball, não, né? Não tem espaço não, amigo. Infelizmente não tem não. Com todo respeito ao Danilo, mas não tem. Já era, né, cara? Vamos lá, mais uma mensagem. Boa noite, galera do Estádio 97. Quem fala é Rodrigo de Santo André. Olha, quero falar para o pessoal aí, falar um pouco mais do time do Rio. E quero saber qual que é o preconceito do Benja com o Vasco. Ele só fala mal do Vasco, querido. Ai, ai, um abraço a todos. Ai, agora perdeu. Agora perdeu o Vasco, Benjamin. Não é possível. Eu não tenho preconceito nem contra o Vasco, amigo. Você falou isso aí. Vê pra que o Eurico Miranda deu entrevista aí. Foi pra mim, velho. Se eu falasse mal do Vasco, eu não dava, não. Agora, o Vasco... Eu acho que sim, você falasse, mas ele não dava entrevista, não. Não, agora, ele deu pra mim. Agora, eu tinha te falar, não tenho culpa que o Vasco nos últimos 10 anos... É que ele anos... não sabe que você é flamenguista, não, velho. Eu sou corintiano. Eu não tenho culpa verdade. Que nos últimos 10 anos o Vasco... Não é São Paulino? Hã? Vai tomar um pau, velho. Tô aparecendo na ESPN amanhã, a maquiagem lá vai ter que dar um jeito, hein? É aquela coisa, velho. Depende de quem tá indo bem. Olhar! Você vai ter que chegar lá e falar, olá, olha, tô desfigurado, mas eu sou ali. Ai, ai, ai, ai, ai. Muito bem. Esse é o Estádio 97, que também tem o oferecimento de Nissan. Olha aí, amigão, se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks, o melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas e um design inovador surpreendente. E agora a partir de 84.900 com taxa zero. É. E mais, ele é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Você pensou que era só isso, amigão? Calma, ainda tem o Nissan March por R$ 37.990 com taxa zero ou planos em até 72 meses. Legal, né? Então acesse nissan.com.br, passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão, todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Beleza, esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97. Vamos ao último 20 da noite. No oferecimento de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Ah, tá bravo, calma, calma. Eu sei, mais um gol pelo lateral direito ali. Eu sei, calma, calma. É, vai melhorar. É, rapaz. O Rogério tá correndo risco de cair já, será? Já! Opa, falou! Olha, muito falou. Menos que o Eduardo Batista e o Carilli. Eita, alô. Vai derrubar alô. O Tite genérico, você é louco? Quem fala? Boa noite. Ah, boa noite. Ué. Olá. Tudo bem? Começou como um homem. Era homem, veio mulher? É transgênero. Tempos modernos, meu Deus. Vai, vai, vai. Tempos modernos é tá Lulu Santos. E é legal. Eu vejo a vida melhor no futuro. Sensacional. Eu vejo isso. Não sou o Lulu era Santos. Sensacional. Você não odeia, você tá cantando? Ah, mas isso não quer dizer nada. Ah, lógico que quer. Lógico que não. Você conhece de cor? Conhecer, eu conheço, mano. Quantas músicas dele você conhece de cor? Lulu Santos? É. Lógico, trouxe. Você gosta? O cara é bom. Alguma música você gosta? Ah, eu não gosto, Lulu Santos. Alguma música, Lulu Santos é bom, cara. Não, é bom. Eu não tô, tá louco. Eu não tô falando que ele é ruim, tô falando que eu não gosto. Agora é impossível você não cantar umas 60 músicas do cara. É hitmaker. Isso é. É quem é fala. Não é o Almir Guineto, né? Aqui que fala a Marta. Boa noite a todos, tudo bem? Marta. Boa noite, Marta. Mas não é aquela que parece uma capivara penteada, não, né? Não, aí não. Não. Ah. Esse é o respeito do brasileiro com o melhor jogador de futebol do mundo. Ah, é. Louca. O mano chama de capivara, como que é penteada? É. Agora, vê como ele fala do Cristiano Ronaldo. Ah, nossa. Ele gosta, ele gosta. Aí. Não, Marta completo, do quem? Véio, o nome é bonito completo. Joga muito. Marta Nogueira, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bom. Nossa. Boa noite. Boa noite. Tudo legal, nós. Tudo tranquilo. É Marta Nogueira, só isso? Isso. Quantos anos, Martinha? 4.2. RG, 4.2 hoje. E nessa idade, voz? Não dá outra. Nessa idade, é? Não, não dá assim. Outra. Não dá outra o quê? Você quer dizer que... Ela marta a cobra e mostra o pau. Muito sensacional. Bom. Salvou a hora. Salvou a hora. Muito bom. E qual que é o bairro? Olha, muito bom, não foi convincente. Não, não, porque tá mostra o pau pra Marta, não sei se cabe, mas tudo bem, valeu o quê? Valeu o RG. Qual que é o bairro, Marta? Fazenda Grande, aqui em Jundiaí. Fazenda Grande, se eu não me engano, é Jundiaí. Ela falou! Eu ouvi, eu fui aí numa festa da uva e domingo eu almocei na casa da Rosana. Constantina, que Rosana lá, cantora? Mora em Jundiaí. E mora em Jundiaí. Rosana mora lá. Eu já fui na fazendinha também. Ah, foi... legal, aí é Campinas, né, Jundiaí? É, a fazendinha que ele foi, ô Marco, você não sabe o que que é e é melhor você não perguntar. Mas a Rosana... Você vai se decepcionar com... Olá, sou a Linha. A Rosana aqui da rádio não é que ela mora em Jundiaí, ela é dona de Jundiaí. Você viu o tamanho da fazenda que ela comprou lá? É mesmo, é? Nossa. Quantas cabeças de gado? Ah, tem inúmeras ali. Sim. Bota a cabeça é nisso, viu, Ale? Opa! Não sabia disso, não. E qual que é o time aí, ô Martinha? Eu torço pro Santos, mas eu vou deixar o Evandro falar. Ele torce pro São Paulo. Só um minutinho, por favor. Quem é Evandro? Quem é Evandro? É o que fez a ligação. É Bedeira ou Bedeira? Quem é Evandro? A ligação é pessoal e intransferível. Começou você, vai até o fim, velho. Ah, é? Não, tudo bem. O Evandro é meu namorado. Então esquece. Fala você. É você que vai falar. Se você passar pro Evandro, nós vamos desligar. Você pode falar que o Pelé joga no Santos ainda, não tem problema nenhum. Ô Marta, é ele que ligou e passou pra você, não foi isso? É que ele é tímido. Ele é o quê? Ele é tímido. Ah, então melhor participar você que não é tímido. É, então participa você que não é tímido. Mulher não gosta de homem muito tímido. É. É? Mulher gosta de homem mais pá, mais ousadia. Mais ousadia e alegria. É, mas... Toma um drink, Evandro. Mas, não, mas eu gosto de homem tímido. Você gosta? Se você gosta? Eu falo muito. Ah, se você gosta de homem tímido, é porque você não... Você o quê, Benjamin? Conclua, Benjamin. Benjamin parou no meio. Conclua, Benjamin. Benjamin cortou no meio. Eu tenho um canal. Eu pensei. Eu ia falar uma coisa. Ô Marta, mas. Programa ao vivo em rádio não ia dar pra voltar atrás. Tem a nível, né? Marta, mas ele é muito tímido? Não. Só um pequeno. É safadinho. Não. Mas quem que é mais safadinho? Você ou ele? Luz apagada ou luz acesa? Sinceramente, acho que sou eu. Você? Isso eu? Quem? Não, porque hoje em dia, RG, não tá mais na moda o que era antigamente. Antigamente as pessoas falavam, nós só teremos um ato sexual após o casamento. Nossa. As pessoas preservavam isso. Ah, mas continuou hoje... preservando, desculpa, mas continuou preservando. Mas não foi ainda até agora? Não, 42 anos. 42? Você é a Maria Tereza. Não, você... mas ainda existe, né? Não que seja eu, mas ainda existe. Ah, que susto. Sim, né? Ah, tá certo. A gente respeita. Ah, eu também. É que eu pensei que você era adepto. É igual o Boitatá. A gente sabe que a gente não vê. O Vilela vai casar virgem. Hã? Vilela. Eu não entendi, desculpa. Não é humor interno. O Ale foi ácido agora. Ó. Nossa, chegou onde? Já tá queimando o cara, velho. Ah, ué. Ô, Marta. Até o Vilela, velho. Velho. Ô, Marta, há quanto tempo você tá namorando com ele? Eu sou venenoso do além. Peraí, Benjinha, vamos. Estamos namorando há 4 anos. 4 anos vocês estão namorando? Uhum. E já tem planos? Já sabe a data de casamento? Tudo isso ou não? Sabe o que eu acho legal vocês fazerem essa pergunta pra ele? Pergunta em rede, pode perguntar. Não, mas responde, porque você falou que ele é tímido. Se eu fizer uma pergunta dessa, ele vai sair correndo, né? Ah, com certeza. Aí, ele já tá vermelho, já. Tá vermelho? Já. Você deixa ele muito vermelho, Marco? Não. Não? Não. Não. Na hora que você vai tomar um banhozinho assim de leve, ele fica olhando a fresta. O RG acha que tá no WhatsApp. Não tá, velho. Não custa nada. O RG era aqueles caras que no bate-papo UOL era banido com 2 minutos de papo. Né? É. Hein, Marta? Ele falou: oi, qual o seu nome e qual o tamanho do peitinho? Pera. Qual que era o apelido dele? Garotão Vila Madalena 22. Vocês não querem ouvir, né? Desculpa, vai lá. Pô, ele pede pra deixar... Qual que era o teu nick? Qual que era o nick do RG? Saroba 17VM, de Vila Madalena. Era. Ele pede pra deixar a fresta da porta ou não? Não. Não pede. E ele fica nem segurando a toalha? Não. Que isso? Ele não enxuga? Não, foi, né? não tem necessidade, mas se for preciso, ele segura a toalha. E enxuga também? Vai. Não. O cara é um amante ou lavador de carne? Cara, o Frota acabou de desligar que tá constrangido. É o boot depois da meia-noite. Ô, Marta. Eu vou estar perguntando se era por trás. Marta, você acompanha o time do Santos ou não? Pouco, eu acompanho mais o São Paulo. Por quê? Por causa do namoradinho? É, por causa da namorada. Tá bom. Você acha que... E desse time do Santos aí, você acha que vai bem no Campeonato Paulista? Vai bem no Brasileiro, na Libertadores ou não? Vai. Sempre, né? Sim, melhor pensar positivo. Sempre. Sempre. Então tá bom. Martinha, dê o seu placar pra Santos e Corinthians. Ah, vocês não deixam eu fazer a pergunta pra menina? Ô, Marta, deixa seu WhatsApp com o Bai. Oi, eu não entendi. Seu placar para Corinthians e Santos. 2-1. Quer mandar abraço? Eu gostaria de mandar um beijo especial pro Evandro. Sim. Pra minha família. Sim. E para todos os ouvintes, e agradecer. E desejo muito sucesso a vocês, porque vocês merecem. Vocês fazem muito a diferença. Obrigado. Obrigado, Martinha. Legal. Beijão pra você. Um beijo. Tchau. Obrigada. Valeu. Tchau. Olha, eu tava assistindo aqui os lances aqui, ó, Sidão aí, cara. Não foi frango, mas, meu... Outra vez? Ah, não é. Sabe aquela cooperou, bola? Cooperou, hein? Hã? Cooperou com o gol, hein? Pomperou? Cooperou. Ah, meu. O jogador vai perdendo o ângulo, ele se encosta na trave e oferece o canto pro nego chutar. Sabe aquelas. Ó, na boa, meu. Não é lance que grande goleiro. Vocês estão fritando brechas, o Cildo já, hein? Agora, como joga esse Coelho, hein? É, joga muito. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Olá! Olá, eu sou Alê. Alô, Santa Isabel, tô chegando. Vamos aproveitar essa trilha bonita, convidar todos vocês agora, dia 4. Teatro UMC. Ô, Benjamin, para de detonar meu show, cara. Sábado, 21 horas. Não, não. Sexta. Dia 4, sábado. Sábado, 21 horas. Não, mas fala com ânimo. Olha, e o ouvinte... Você que é um vendedor, meu. E o ouvinte que ligar que ele está no 97. Não. Vai ganhar. O ouvinte que ligar amanhã e falar Rudy Landucci, o maior imitador do Brasil, vai ganhar um par de convite pra ver. Que horas é o show? Sábado, dia 4, lá na UMC, na Vila Leopoldina, 21 horas. É isso aí, não seja rude que já tenha o Alê fazendo decreto lá, mas sou eu fazendo. Olá, eu sou o Alê. Obrigado, viu, Ben? Agora você foi bem. Não, até agora não vi a coisa. Irmandade, né, ô? A moeda aí. Na camaradagem, né? E na Copa do Brasil, o Fluminense vai perdendo pro Sinop. O Sinop vai ganhar. Que sacanagem com o Fluminense! Eu vou te falar, o Sinop perdeu um gol agora feito. Sinop. Sinop que é o time do Rogério. Começou lá. Nasceu lá, né? Sinop. Nasceu em Pato Branco. Pato Branco. Ô, Sombra, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui pro pessoal do time Madureira Samba e Amizade. Alô, Xerém. Que hoje tá completando aí 4 anos de idade. Valeu, rapaziada do time Madureira Samba e Amizade. Tamo junto. Mandar um beijo pra Milena, que tá completando hoje 18 aninhos. Quem? Beijo, Mi. Sua neta, RG. Já 18 anos. Parabéns, RG. Daqui a pouco você vai ser bisavô, RG. Logo. Vai na pizzaria. Se bobear. Vamos matar o namorado. 18? Vamos matar esse moleque. Você aí, tem uma neta de 18 anos, cara. Vai na pizzaria, RG, comemorar. Parabéns. Eu fiquei imaginando o Domênico já, daqui a pouco daqui a pouco é você, graças a Deus. O que ela tá fazendo nesse mundo, RG? Ela não tá num convento ainda. Tá com 10 anos, mas ela tá aí agora. Então, tem noção. Tá 18? Tá padrão, é aí, ó. Até 8, né? Ah, mas é rapidinho. Ah, ó, filho, você vai comprar lá, ó. A neta do RG outro dia tava com 10, hoje tá com 18. É verdade, Domênico. Olha, há 8 anos atrás ela tava com 10. Passa rapidinho. Não, mas imagina, você cria uma filha com todo carinho. Aí aparece, por exemplo, uma figura asquerosa e nojenta como o Rudy falando: e aí, papai? Imitando yeah, na tua sala, velho. Por isso que de vez em quando dá pra entender quando o cara pratica uma barbárie. Estádio 97. Tchau. Quem ganhou a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br? Augusto Luiz Inácio Júnior. Boa, parabéns. 3 dias úteis para retirar aqui na energia. O estádio volta amanhã, às 5h30, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também da BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Cheddar McMelt por apenas R$8. Jardim Amaralina, realização e vendas Trisul e Direcional. E extra, no extra você faz economia de verdade. Valeu, gente, até amanhã, tchau. Aqui na Energia, a hora do almoço é pra pensar. Check. Lunch break. Todo dia, meio-dia. Energy. Energia 97. Sábado, 8 de abril, a Audio Club apresenta a maior revelação da música da atualidade. Sophie Tucker. Eu tomo um drink e eu fico tonto. Sophie Tucker. A dupla de Nova York que vem conquistando as pistas de todo mundo. E mais. 12 horas de festa. 3 pistas. E 8 DJs. Cool Kids. Trice. Soldeira. Léo Cury. Jimmy Soler. E o Esquenta com Don Dead. No inédito Audio Garden. Festa Drink. Com o show ao vivo de Sophie Tucker. Sábado, 8 de abril, das 7 da noite às 7 da manhã. Ingressos à venda na Audio Club e no site ticket360.com.br. Promoção Energia 97. PMN, em suas quase 3 décadas de existência, sempre honrou sua palavra, junto aos seus filiados e candidatos, sempre voltado a fazer uma política séria, comprometida com os anseios do povo brasileiro. Por isso sou PMN, somos todos Brasil, somos todos 33. Nosso objetivo é viabilizar o acesso das mulheres aos espaços de poder. O PMN convida você a contribuir com a construção de um Brasil igualitário. Somos todos 33.

energia que te move. Agora na energia. Here you start dancing. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Tá no ar, hein? Fala aí, São Paulo, a melhor noite do Brasil acontece aqui na Energia 97, começando mais um Night Session, são os melhores DJs da cena eletrônica, bombando nas picadas. O melhor da house pra você, essa próxima hora tem André Ponciano, sobe o som, tá no ar, hein? Night Sessions. Dia 97. Yeah. Music. House Music. Night Sessions. I'm chasing highs to escape my lows. Chasing highs to escape my lows. Once again, my soul, I'm ready to go. We'll be right back. posted on the wall. Okay.